Aqui é Eloá Bernardo e reúnam-se, Hunters. Vocês lembram do RPG nos videogames? Vamos errar de novo naquela Há pouco história tempo, de que eu Zega joguei deu, no Atari, né? Tem, mas tem RPG no Atari ou não tem RPG no Atari? Montezuma Revenge era RPG. No Odyssey tinha Dungeons and Dragons com mapa, bonequinho, caramba, pra você jogar em cima do Odyssey com o que eu... Você lembra do Odyssey, da Polyvox, que era um videogame com um teclado de computador em cima? É de Master, não. Eu esqueci que eu tô falando com crianças. Mas o que que acontece? O Odyssey, ele era, cara, ele era um concorrente do Atari, na eu época. Também mais. Né? Já ouviu falar um negócio chamado Ku? O que acontece? O Odyssey, ele tinha jogos tão bons ou até melhores do que o Atari, na minha opinião. Um jogo que eu comprei do Odyssey, que eu tinha o Odyssey na época, Dungeons and Dragons. Literalmente Dungeons and Dragons. E era uma caixa enorme, do tamanho da caixa do videogame. Por quê? Além do cartuchinho, tinha mapas, bonequinhos e o caramba, quatro pra tu jogar como se fosse uma partida de RPG de mesa, só que na hora da batalha, a batalha era no videogame. Do jeito que tá explicando, deve ser muito legal, mas agora deve ser uma bosta. Não, se tu for ver o gráfico hoje em dia, é uma bosta. O gráfico estilo Atari, mas o conjunto era lindíssimo, assim mesmo. Pra época era revolucionário. Então, né? Um jogo maneiro de videogame, de RPG, que foi muito foda e também foi revolucionário para o Super Nintendo, Chrono Trigger. Posso te corrigir uma coisa? Eu sei que a pronúncia correta é Chrono Trigger, mas ninguém aqui no Brasil chama de Chrono Trigger. Chama de Chrono Trigger mesmo. Não, acho que é Trigger. Ok, Chrono Trigger. Chrono Trigger é um RPG foda pra caramba. O time dos sonhos, o áudio do... Acho que foi quem fazia as trilhas sonoras também é do Final Fantasy. Ou para os babacas do inglês, Final Fantasy. Final Fantasy. O Chrono Trigger, ele foi um RPG muito foda. Foi marcado pelos seus finais alternativos, cara. Olha que maneiro. Eles acho que foram os primeiros RPGs que teve... Os primeiros jogos, aliás, naquela época, que teve finais alternativos. Que você poderia, dependendo de quem jogasse, a experiência poderia ser muito diferente. Você podia fazer bosta. Eu cheguei no final do jogo e eu não... Na minha parte, eu não tinha aquele vampiro foda. Olha, caraca, eu tinha. Caraca, olha só. Eu não joguei. Ninguém jogou? Você não jogou Chrono Trigger, Mario? Eu não joguei. Eu não vou nem falar pra jogar, eu vou mandar tomar no cu. Eu vou mandar pra puta que... Não, quando tinha essa... E você, Nerd, você jogou Chrono Trigger? Trigger. Porra, me contando mesmo, cara? Eu falando que quando tinha Super Nintendo, nunca... Fala lá do jogo que você não jogou. Pera aí, você não teve Super Nintendo? Você teve o quê? Mega Drive? Não, eu tive o Super Nintendo, mas eu não tive o Chrono Trigger. Também não, eu joguei pro emulador. Eu tinha só o Super Mario World, cara. Nossa, mano. E Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, mas isso não cabe aqui porque não é RPG. Agora, outro RPG muito foda também, Final Fantasy, que o Vinícius não gosta, mas é... Cara, não sei que você tem esse preconceitozinho. Final Fantasy é muito foda. Posso falar um negócio? Posso ser... Isso é tipo Odisseia no espaço. Posso ser polêmico? Seja. Eu nunca joguei nenhum Final Fantasy. E olha que, no caso do PlayStation, eu joguei praticamente todos os RPG possíveis. Eu joguei Legend of Legaia, Grandia, Legend of Mana, Valkyrie Chronicles. Nerdmaster, esse Legend, como é que é? Legend of o quê mesmo? Legaia ou Gaia? Mana. Legaia. Ah, tá. Não, que tem um também que é de Super Nintendo. O Legend of Legaia eu gostava muito pelo seguinte. Eram três personagens. Você começava com uma, depois entrava dois no meio da história. Típico do RPG, né? Tu começa sozinho e depois aparecem seus amiguinhos, né? E eles três têm como característica principal terem no braço deles um espírito guardião, uma espécie de um simbionte, que era a arma e, ao mesmo tempo, um ser vivo. Então era um ser vivo no braço de cada um, só que eles, na verdade, tinham espíritos e, quando eles lutavam, esse espírito fazia parte da brincadeira. Até aí, parece o roteiro de uma porrada de RPGs da vida, né? Tudo bem. Um certo anime aí. Isso. Não, não, que saco. Começa, derruba. Calma, sossega o Jojo. Não, tem um anime de simbionte. Ah, não, é o Xamã, o Xamã King. Sei lá. Xamã King, que foda. Vai, Marco. Aí o que acontece? Um dos diferenciais desse jogo, entre aspas, programava os golpes antes de executar o golpe. Então você podia pôr uma sequência do tipo soco, soco, chute, soco, arma, arma, soco, arma. Dependendo da ordem desses golpes, ele disparava golpes especiais. Como se fosse um jogo de luta, só que era um RPG. Era o tipo que você move por quadrado? Não é Tactics, não. É jogo de RPG normal mesmo. Olha só, você falou de um RPG que marcou a infância. Isso, pode, isso não foi nem infância. Não, isso não foi nem infância, mas tem o quê? 600 anos hoje? Infância pra ele é, sei lá, ajudar a construir a pirâmide. A título de curiosidade, isso pode ficar de fora se vocês quiserem. No chat tá uma foto do Odyssey. Não, nossa. tem que ter o link da plataforma. O jogo que me marcou, na verdade dois, eu quero citar. Um foi o que eu joguei com meu primo, foi um RPG foda, chamado Tale of Abyss. É, Abyss. Ele tem até um anime também pra quem quiser conhecer. E caraca, cara, esse foi o primeiro RPG que eu joguei que era cooperativo. Isso é, tinha um personagem principal que andava pelo campo, você reunia uma galera, mas na hora da luta, ele não era por tactics. Você saía do cenário, ia pro cenário da luta, só que você poderia mover livremente pelo campo. E só que nessa hora, você poderia jogar até de 4 jogadores, que era a galera que ficava na partida. E eles tinham poderes, que os poderes se combinavam e tudo mais. Cara, ele é muito bom, muito, muito. Você descreveu o Valkyrie Profile, cara. Não, mas você tem o Ophébios, é diferente. E outro RPG também que foi muito bom, que o Vinícius também não gosta, porque junta tudo que ele odeia, Disney. Já até sei, vem com uma chave, não é? O chaveiro. O Kingdom Hearts, cara, ele foi um RPG que marcou a minha infância, / eu tinha o quê? Adolescência? Ele, cara, ô Vinícius, você não gosta, cara, porque você nunca deu uma chance pro jogo. Geralmente a galera tem um preconceitozinho com... Eu já joguei. Joguei o primeiro. Não, a pessoa pergunta assim, ó, explica a história do Final Fantasy. Ah, tal, teve essa história, tal, teve esses acontecimentos. Qual a história de Kingdom Hearts? Ou você, um RPG que te marcou. Shadowrun, que é um... Putz, RPG. Eu me lembro de Shadowrun. É um RPG, tinha muito um de Mega Drive, que era uma bosta, excluam esse videogame das suas vidas. Que era de RPG. O Shadow, eu acho que o primeiro Shadowrun tipo, era meio igual a Contra, o de Mega Drive. Mas o de Super Nintendo era bem mais maneiro, que era RPG. Aí você viu lá naquele mundo decrépito e tal, a primeira cena já é maravilhosa. É, o cara tá no necrotério, tá sendo embalado já, eu acho. Fecha uma gaveta, aí acontece uma coisa, ele sai da gaveta e os médicos fortes têm que fugir do necrotério. Porra, lá, eu lembro desse jogo. É foda, aí você encontrava... Eu nunca consegui chocar muito, eu sempre morria, não sabia... era muito difícil. Sabia salvar, cara. Era muito difícil. E esse jogo era meio, como é que fala, sandbox, você podia fazer o que você quisesse, você ia pra puta fazer... que o pariu, que não tinha problema, mas onde você ia, sempre tinha uma coisa, treta, você sempre tinha alguém te dando tiro, tinha sempre alguém atrás de você morria num piscar de olhos, cara. Caraca, cara, vale citar aqui também, pra gente, já que a gente tá falando de RPG, a gente não pode falar, senão, não pode esquecer de falar, senão os fanboys vão cair matando, Pokémon. Pokémon foi, eu acho que, tipo, o RPG que teve na infância da maioria das pessoas, né? Ah, cara, não jogando Pokémon, no Game Boy. Cara, sem sacanagem, Pokémon é RPG for dummies. É RPG pra pessoa começar a saber o que é isso. É, o RPG pra criança, mas você tá... Ô, Nerd Master, nem tudo tem que ser complicado, não. Nem tudo é Dark Souls, não. É o Orion. Vamos lá, cita o seu aí pra gente poder encerrar. Cara, eu não lembro de... Bom, conta Action RPG? Não conta. Pera aí, conta. Cara, eu não tô lembrando muito de dos RPG mesmo. O que eu me lembro com mais clareza é Chaos Legend, que é um RPG de ação, onde o personagem ele tinha uma espada e essa espada tinha um espírito. Aí você ia seguindo a aventura e, cara, tu largava o espírito no combate e saía dando porrada. Só que quando você puxava o espírito, você ficava mais ágil, mais forte. E conforme você ia pegando outros espíritos e cada um tinha uma função. Ah, vai tomar no cu. Eu joguei essa porra de Play 2 aqui. Cara, tá parado atrás da capa. Tá, é, tem RPG, se você gostou de Devil May Cry, você vai gostar desse jogo. Porra, tomar no cu não, pô. Não faz. Ah, mas ele tinha coisa de RPG, tu tinha que upar. Não, cara, elementos de RPG não se torna um jogo RPG. Isso aqui, ô Mario, isso aqui é um elementos de RPG não... É um hack and slash com uma capa de RPG só. Ah, cara, mas é divertido, então eu vou botar um verdadeiro RPG aí. The Witcher 3. Porra, foda pra caralho. The Witcher é foda pra caralho. The Witcher 3 RPG aí vale. Foi o último que eu joguei esse de RPG. Deixa eu te dar um exemplo de que nem sempre colocar elementos de RPG num jogo torna o jogo melhor. Mega Man Legend. Eu não lembro, graças a Deus. Cara, imagina um Mega Nossa, Man. Nossa, é aquele do anime? 3D, né? Imagina um Mega Man 3D, poligonal, em que as armas do Mega Man começavam fraquinhas e tu tinha que ir aumentando o level, melhorando a arma, pegando peça, juntando peça de uma coisa com peça de outra coisa. No final das contas, eu não posso falar mal dessa porra desse jogo, porque eu amava essa merda desse jogo, mesmo sabendo que ele era uma merda. Eu lembro dessa merda. Cara, na primeira missão, tu não apagava um incêndio em casa? Tinha. Você tinha que apagar um incêndio dentro de um templo perdido, porque o cara tava no templo perdido. Nossa, e tinha que sair de lá. Cara, eu jogava demais. Isso eu nunca soube o nome. Nossa senhora, eu vou ter que baixar pra frente. Que eu não cheguei a encostar nessa merda. E o Mega Man Legend, uma coisa engraçada sobre o Mega Man Legend é que ele se tornou canônico. Tanto que teve o 2 depois. E a personagem dos vilões principal, que era a Tron Bone. A família Bone era Tron Bone, entendeu? Piada. Nossa. Virou personagem depois do Marvel vs Capcom 2. Ai, era aquela... Aquela garotinha dentro de uma roupa de robô. É. Lembra uma garotinha que caralho, dentro de uma roupa de robô? É a Tron Bone. E tu lembra aqueles robozinho, cabecinha amarela, pequenininho? Eram os capangas da Trombone, também viraram personagem do Marvel vs. Capcom. Tá bom, né? Demais, mas demais. Porra, né? E tem referência até desse jogo, Dead Rising. Gente, olha só, escuta. Hell's Hunters! Eu sou o Wallace, o Hunter, diretamente, voltando dos mortos, com a sua adaga e seu manto de ladino, e temos ele, Leônidas. Duas palavras, uma sentença. Ataque furtivo. E rolando seu D20, trajando sua armadura, capa e escudo, nós temos o nosso paladino, o Orion. Eu ia proteger meus aliados. E jogando com a gente, temos o ancião, aquele que criou o RPG, estava quando foi fundado. Temos ele, Alexandre, o Nerdmaster. Eu já tô feliz que ele me chamou de mestre dos magos, né? Porque aí, aí eu me senti ofendido. Não, ancião, beleza, tá tranquilo, só chamar de velho não tem problema. Agora, se ele me chamasse de mestre dos magos, eu mandava ele a merda. Nerdmaster. Ô, o Nerdmaster saiu? Cadê ele? Não, tô aqui, uai. Muito bem, Leandro, o que vamos jogar hoje? Tudo, cara, a gente vai jogar tudo, a gente vai falar tudo aqui. Vamos destrinchar cada pedaço, cada átomo dos sistemas do RPG, essa coisa linda e maravilhosa que nos molda até hoje. E nos uniu, Leandro, olha aí. Verdade. Não, se não existisse RPG, não existiria RPG, cara. Você tá... Não, pera. Que merda, cara. O quê? Que frase merda. Que merda por quê? Porra, eu quero ver essa merda que você falou aí, porra. O RPG nos uniu. É foda, Não, quer dizer que então é o RPG que eu tenho que culpar? Sim, culpe o D20. Senhores, por favor, peguem seus D20s e preparem suas jogadas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Esse podcast, vale deixar bem claro aqui, que é um podcast introdutório pra quem nunca jogou RPG ou quem quer começar a jogar. Não joga essa responsabilidade, não. Esse vai ser o podcast que a pessoa fala assim, quer conhecer o que é RPG? Escuta isso. É isso aí, cara. Não, é assim não. Estamos falando de RPG aqui. É assim, sim. Não conhece, vai no Google, dá uma pesquisada, que não é referência pra nada, não. Beleza, mas esse podcast dá pra poder falar de RPG e contar nossas experiências e dar algumas dicas. Pode ser isso, então? Serve isso? Pode. Então, é bom a gente começar... Nossa, é bom a gente começar ambientando os caçadores, os hunters que nos ouvem. Tipo quem? Rafael Dourado. Vamos começar ambientando para esse jovem rapaz. Nerdmaster, comece você. Você é o nosso senhor, o nosso mestre dos magos. Não salva por dessa. Como é que você conheceu o RPG, cara? Bom, eu conheci RPG pelo único sistema que eu já joguei nessa minha longa vida de RPGista, que foi Vampira Máscara, da Dark World. Nossa. Aliás, eu só joguei dois sistemas. Vampira Máscara e Magos Ascensão. Caralho, tu pode jogar esse. Ok, Leônidas, agora você. Como é que você conheceu esse amado jogo que nos une com formato de coração? Não, não. Não tem nada disso. Vamos lá, como é? Fala aí. Tipo, eu tava no, no colégio em 2011. E antes de mais nada, eu quero falar que todo mundo, do tipo, da galera tipo Wallace, todo mundo que tá num grupo nosso lá de RPG, de amigos, só começaram a jogar RPG por minha causa. E não adianta falar que não. Não adianta falar que isso, que aquilo, é por minha causa. Assim, na minha versão tem outra versão, mas tudo bem, vai, continue. Aí o moleque, ele chegou, eu conheci, tipo, de uma maneira muito doida, porque o moleque, ele chegou, era trabalho de matemática, e tinha umas matrizes lá, sei lá, aquelas folhas quadriculadas, tinha que comprar. Aí ele apareceu com uma lá, ele apareceu com uma cheia de quadradinho, só que tinha uns mapinha. Já, tipo, já viu quando é área de explosão de magia, que fica uns quadradinhos anotados? Onde pega, pega em cone. E tinha um mapa também. Eu olhei e falei, caraca, cara, o que, que é isso? Que foda. Aí, não, é de um jogo que meu irmão joga, é RPG, não sei. Aí, a partir daí, eu fui procurando mais sobre esse negócio e descobri, falei com um amigo meu. Ele falou que era mestre de RPG e tal. Começamos a jogar, eu comecei a apresentar pra galera que era mais próxima a mim, né? Na época, aí eu fui jogando até hoje. Amigo seu, você se refere ao mestre, né? O Luiz. O Luiz, é. Então foi ele, graças a ele, que começamos a jogar RPG. Não, foi graças a mim. Se não fosse eu ter visto aquela matriz... O Luiz nunca ia ter falado sobre RPG, tudo bem. Entendi onde você quer chegar. Orion, por favor, cara. Você, deixe-nos agraciado com a sua história. Foi pelo Skype, cara. Nossa, me apaixonei. Puta, caiu meu personagem. Que foda, morreu. Meu personagem morreu na segunda sessão, decapitado. Ok. É, vamos lá. Agora, a primeira vez que eu joguei RPG. Bom, eu ouvi falar sobre RPG na primeira vez... Foi quando eu era bem pequeno, eu tinha uns meus 8, 7 anos de idade, não sei, eu era bem pequeno. Por quê? Eu passava as férias na casa da minha prima, é uma cidade, blá blá blá, pequena e tal. E essa minha prima, ela me falou que ela jogava RPG na faculdade com os amigos dela. E ela me explicou, ué, que era RPG e tal. Eu fui falando, eu fui imaginando aquilo. E, cara, eu ficava fascinado. E ela falava, não, quando você voltar aqui, a gente vai jogar RPG, a gente vai jogar RPG. É claro que eu nunca jogava. Mas... Mas depois disso, eu ouvi o primeiro Nerdcast de RPG, tem tipo anos, e eu, Oz e Isaac compramos em uma feira de anime que fomos o RPG do sistema D12, cara. Você lembra o nome daquele RPG que eu não me lembro, Vinícius? Aquele que era uma aposta. Nossa senhora, que eu falei pra vocês que ia tacar em fogo, foi o que eu... Falei, ah, nossa, nem lembro o nome daquela merda, cara. Nem lembro, cara, que nojo daquele RPG, cara. Então, é um RPG muito maneiro no começo. Com aquilo foi a primeira vez que eu joguei RPG. Com o Matheus mestrando, meu primeiro personagem foi um Minotauro. E o Isaac montou um mago humano que depois acabou virando um homem sapo, mas tudo bem. Isso aí já é outra história. Enfim, essa foi a primeira vez que a gente jogou RPG, olha aí que bonito. Então, todo mundo tem um começo, o seu começo pode ser triste ou não pode ser triste, mas a parada é não desistir. A primeira vez que eu joguei RPG realmente foi com Vampira Máscara, mas o primeiro contato que eu tive com RPG foi com Caverna do Dragão. Eu não gostava desse desenho. Você é ridículo. Você gosta de Justiceiro, mas não gosta de Caverna do Dragão. Mas você não sabia que era RPG na época. Ah, mas foi o primeiro contato. Depois, só depois de Batalha que eu fui descobrir que aquilo ali era Dungeons and Dragons. Dragons, né? Mas, porra. Se for assim, eu também tive com um filme, hein? Dungeons and Dragons. Não. Deus! Ai, meu Deus. Já estamos... Deus! Nossa. Deus! O cara ficou muito triste quando ele tinha morrido. Tá bom, vocês já falaram isso. Se vocês quiserem saber sobre... Pode dar esse filme aqui? Se vocês quiserem saber sobre esse filme, vamos ver o HunterCast passado que a gente falou sobre isso. Eu tava caçando, tinha um contrato na minha mão, aí eu tive que tentar. Ok, beleza. Então, gente, pra você que tá começando agora, não desiste. A parada é, acha um jeito de começar. Começa o RPG de qualquer forma, nem que seja por livro, jogo. Nem que seja sozinho. Sozinho é derrota. Sozinho é derrota. Um sistema de RPG divertido que você pode começar e quase não vai custar nada é aqueles tipo card games, tipo Goblins. Nossa. Do... Nossa. Tem um que é uma zoeira pra caramba, só que eu não lembro o nome agora, qual é. Não lembro. Munchkins é muito joguei. Foda, cara. É muito errado, é muito cara. Foda. É muito maneiro de jogar. É muito foda, porque é zoeira. É a zoeira atrás de zoeira. Referências. Altas referências. Ô, Nerdmaster, quando você fala de jogar pro card game, você tá falando de jogo tipo Magic? Não, tipo Munchkins, que eu tô falando. É um baralho só com regras próprias que você joga assim no meio de uma festa, se você quiser. Olha que maneiro, Munchkins. Eu nunca nem ouvi falar disso aí. Que legal. Sistema de RPG, cara. Tem diversos tipos de sistema. sistema. Tanto os sistemas tradicionais, ou também os sistemas, como eu disse, tem esse de por card, como o Nedmar citou, e os livros-jogos. Nedmar, você, com certeza, entre a gente, deve conhecer mais o livro dos jogos. Você jogou muitos livros-jogos? Ah, do tipo... O herói entrou numa caverna. Se você quiser que ele entre na caverna, vá para a página 32. Se você quiser que ele dê de ombros e mande a caverna puta que o pariu, vá para a página 43. Exatamente. Eu tinha um livro-jogo aqui em casa que eu peguei numa biblioteca, que eu nem sabia que era livro-jogo, olha aí. E jogava aquilo freneticamente, cara. É um livro-jogo de piratas. E era muito foda. Vinícius, você chegou a jogar algum livro-jogo? Não, eu vi esse aí que você... Esse aí que você me prestou. Não pergunte onde está. Tá contigo? É... Tá... Não tá, não. Ah, eu só fiquei sabendo disso daí mesmo. Só cara, eu sim, óbvio. Eu li muitos livros-jogos, adorava livros-jogos, tal coisa. A primeira vez que eu dei um livro-jogo na mão do meu irmão, sei lá, a gente tinha eu 11, 12, ele 10, 9, sei lá. Aí ele começou a ler o livro-jogo, ele leu o livro, e no final ele me entregou. Ah, não gostei não, a história é muito confusa. Como assim a história é muito confusa? Caralho, ah, li. Aí o cara voltava, depois eu li de novo, parecia que ele tinha voltado pro lugar. O cara, em vez de obedecer a porra das regras, vá para a página tal e continua de nada. Não, ele leu de cabo a rabo, como se fosse uma história só. Caraca! Devia ser estranho quando o herói entrava de frente pra caverna e voltava na caverna. Nossa, cara. É um novo... Caraca, ele viveu de uma maneira diferente. Acho que isso é nem... O seu irmão pode se dizer que ele não é um nerd como você, né? Com certeza não. Não, ele é idiota. Que merda, cara. Então, gente, o sistema de RPG tem vários. Tem desde videogame ao jogo de RPG de mesa, que é o que a gente vai focar nesse podcast. O RPG de mesa é muito melhor que o de videogame, cara, porque você tem total liberdade, literalmente, pra fazer o que você quiser. Não. Existem uns mestres aí, que é quem conduz o jogo, depois alguém explica melhor, que eles realmente não gostam de deixar os players fazerem o que quiser, saem perambulando pela cidade, olhando as belezas da cidade, ou quem sabe mesmo até fazendo merda. Porque não foi aventura, claro. Olha só, não. Qual é a dinâmica... Mestre e jogador. A dinâmica mestre e jogador é a seguinte: o mestre bola a história e bola os rumos possíveis que a história tem que seguir e tenta fazer com que os jogadores sigam os rumos planejados por ele. O jogador pega esses rumos, calma que eu não acabei, cagam pra eles e querem mais que a história vá pra puta que o pariu. Aí cabe ao mestre fazer uma nova. É, simples assim, né? Eu fazia isso direto, a galera cagava pra onde que eu colocava o caminho, e daí saiu uma das melhores aventuras. Cara, sinceramente, eu era um puta do mestre. Sabe por que eu era um puta do mestre? Eu só criava o começo e o final. Eu só criava o começo e o final. Eu sei que a história começa assim e termina assim. O que aconteceu no meio... Foda-se! Exatamente, cara. Uma das paradas da RPG que é muito curioso é que as melhores aventuras sempre vão surgir do imprevisto, cara. Não importa o quanto você sente, planeje. A partir do momento que um jogador decide tacar uma pedra numa árvore e essa árvore foi um ente, mudou toda a sua história. No que mudar a sua história, se você for um mestre criativo e continuar jogando, cara, pode ter certeza, nada que você pensou vai ser tão maneiro e tão legal de jogar quanto o inesperado, porque você, tipo, vai ser divertido tanto pro mestre quanto pro jogador, porque até você vai ficar surpreso com as coisas que acontecem. Verdade, uma das minhas melhores aventuras eu mestrei com sono e eu não sabia nada que ia acontecer. Eu fui criando na hora. A galera curtiu pra caralho, eu curti pra caralho. Só que... Não é discordar, mas dar um outro ponto de vista. Você falou que se um mestre é um mestre bacana, um mestre que gosta do jogo rodar, um personagem pega uma pedra, taca numa árvore, era um ente e vira uma aventura fantástica. Agora, existem aqueles mestres que são chamados mestres filhos da puta. Chato. E eu posso ser considerado um desses, que se um jogador meu pega uma pedra, taca numa árvore, a árvore era um ente, perfeito, parabéns. O ente vai te dar uma porrada, você morreu, pode começar de novo com outro personagem. Você pune seu jogador por ser livre, né, Edmar? Você tá vendo quando você começa no mestre? Não, eu puni. Eu já puni o seu jogador também. Tacar uma pedra num ente. Eu não tenho. Não, eu puno que o idiota me tacou a porra da pedra num ente. Vamos lá. Darwin salva, meu filho. Pera. Lei da evolução. Ah, Edmar, você achou esse player fictício idiota, não achou? Oh. O que você me fala de um player que o personagem dele faz um raia e é glugu e mito terno malandro na frente de um deus meio orc da destruição? Literalmente um deus mesmo, um avatar de um deus ali. Da maneira mais desrespeitosa possível, né? É, que cê, esse player ele só pode ter cocô na cabeça. Ai, saudade dele. Esse player chamava-se Wallace? Chamava, claro. Ele já tomava tarja preta naquela época? Naquela época não, por isso que tava fazendo essa bota. Ah, tá. Mário. Não, eu tenho um histórico com jogadores fazendo. Cara, deixa eu dar uma história. Deixa eu contar uma história de Vampiro à Máscara. Quando eu me juntei ao mestre pra punir um personagem chato. Porque caso vocês não sejam fãs do sistema do Vampira Máscara, Vampira Máscara são vampiros que se escondem. Não, eu tô falando com os ouvintes também, crianças, calma. Claro. Vampira Máscara são vampiros que têm que se esconder da humanidade, mas obviamente se alimentando da humanidade. Estilo Entrevista com Vampiro da Anne Rice, saca esse filme? Então é mais ou menos naquela levada ali, só que com um pouco mais de contexto. Aí sim, óbvio, eu era um vampiro malkaviano. Na história em questão, a gente estava jogando com vampiros mais anciãos, então o meu vampiro era um puta vampiro, era um vampirão daquele que mete medo, e eu fiz questão de ter, porque isso era do livro novo, era do livro 4, livro 5, versão 5 do Vampira Máscara, que era demência. Nossa. Que era simplesmente um poder que o vampiro malkaviano podia dar parte da sua loucura para a vítima que ele quisesse, pelo tempo que ele quisesse. Eu fiz questão de ter esse poder no máximo. Era um poder novo, ainda tava, a galera tava reclamando que tava muita merda nos jogos. O mestre não queria, mas eu falei: ah, cara, você me conhece, você sabe que eu não sou um filho da puta, eu não vou usar de sacanagem, eu vou usar só quando precisar usar, me deixa ter. Manipulou o mestre, cara. Você manipulou o destino. Não, ele deixou porque eu tinha deixado ele ser mestre naquela aventura, que o mestre normalmente era eu. Então eu deixei ele mostrar. Então, como pagamento manipular da minha vontade... Manipular o mestre é uma ele... arte, cara. Aí, beleza. Calma, deixa eu contar a história. Agora vamos à história pra mim. Agora eu já entrei no... Já mostrei o background, agora vamos à história. Um dos jogadores estava de Giovanni. E Giovanni, caso vocês não saibam, é uma família de vampiros mafiosos. Como uma boa família de vampiros mafiosos, o personagem, por padrão, é filho da puta. Uhum. É tipo... É como se o Malkaviano é maluco, o Giovanni é filho da puta. É quase uma obrigação. Mas o jogador em questão... O jogador em questão, ele conseguia ser mais filho da puta do que o personagem que ele estava interpretando. Ele, de propósito, fazia o grupo entrar em furadas. Ele, de propósito, fazia coisas acontecerem, e um dos jogadores, dos outros jogadores, acabou morrendo no meio da aventura por uma filha da putagem dele. Nossa senhora. O mestre começou a ficar puto com essa história. Porque, porra, o cara não tá jogando, ele tá sacaneando, ele não tá participando da brincadeira, ele só tá lá pra sacanear. Uhum. Eu peguei no canto, vim no canto com o mestre. Sabe o que é, mestre? Tu lembra da demência? Lembra? Lembra que eu te falei que eu só vou usar num momento especial? Lembra? Chegou lá. Olha um momento especial aqui. Você não acha que esse cara tá merecendo ficar maluco? Aham, olha, sério, na verdade, tá merecendo ficar maluco. Aí, explicando a demência. Pra que a demência funcionasse, eu tinha que deixar a vítima prestando atenção em mim por uma rodada. Da maneira que fosse, não importa. Eu podia estar fazendo um discurso, podia estar fazendo uma palhaçada, glu glu, não importa, mas ele tinha que estar. o foco dele totalmente em mim por uma rodada. Se eu conseguisse isso, eu podia aplicar nele até 5 tipos diferentes de loucura. E eu estipulava o tempo também que ele ficaria com essas loucuras. Beleza. Começamos a partida. Reiniciamos a partida, que foi um off-topic, né? Aquela de chegar com o mestre ali no canto e falar com ele. Recomeçamos a partida e eu comecei a fazer um discurso com a galera. Como o meu personagem era um duque, era uma pessoa importante, a galera tinha que prestar atenção quando eu falava. Mesmo sabendo que eu era malcaviano, mesmo sabendo que eu era maluco, eu tinha meus momentos de lucidez, eu não era maluco o tempo todo. Minha loucura, inclusive, era a dupla personalidade. Então a personalidade duque era uma personalidade lúcida. O outro, outra personalidade é que era o louco de pedra. Então, quando eu tava de duque, as pessoas prestavam atenção no que eu tava falando, entendeu? E o cara tava prestando atenção. Passou uma rodada prestando atenção. Toquei no ombro dele. Parabéns, meu maluco. Agora você está parte da minha loucura. Você acabou de ganhar demência. Você vai ficar catatônico, vai ficar mudo, vai ter alucinações, mania de perseguição e paralisia nas pernas inferiores por um ano. Nossa senhora. Pode sentar aqui no canto e ficar quieto. Pra zoar mais, pra o cara desistir daquele personagem ir embora e não jogar mais aquela partida, eu ainda fiz um background com ele que, a partir daquele momento, ele era um vegetal, ele não podia fazer nada, então ele não podia cuidar de si mesmo. O que que eu fiz, como uma pessoa bondosa que eu era? Levei ele pro meu castelo, porque eu tinha, obviamente, um castelo, com serviçais, carniçais, caramba, quatro. E os meus serviçais ficavam cuidando dele durante o ano, e a cada aniversário da loucura, que é onde ele teoricamente voltaria ao normal, eu voltava até a câmara dele e aplicava de novo. O resto da eternidade, aquele personagem tá inutilizado. É um bom jeito de machucar um jogador babaca. Agora vamos lá, gente. Calma aí, eu tenho historinhas, Bora, historinha no final. É de punição também, cara. Tá bom, mas no final você conta. Gente. olha só. Vou contar agora. Aconteceu hoje. Mário, escuta. Escuta a flecha vindo. Fala. Escuta a flecha vindo. Não. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre sistemas de RPG. Temos Dungeons & Dragons. O que o Dungeons & Dragons, eu acho que é o mais famoso, né? Entre todos. É o mais clássico. É o que todo mundo mais conhece. Eu acho legal a gente falar sobre o RPG de mesa, que tem vários sistemas e vários cenários diferentes. É bom a gente ambientar um pouco. É tipo, por exemplo, a palavra RPG. Muita gente pergunta, mas o que significa RPG? Se eu perguntasse pra você, Nerdmaster, Nerdmaster significa RPG? É aquele negócio que você faz quando você tá com dor nas costas? É, eu tô precisando disso, inclusive. É um lança-míssil. Com a dor nas costas. É um lança-míssil. É o lança-míssil também, é o Rocket Propelled Grenade, granada de, propelida por foguete também, RPG, meu caro Koala, nada mais é do que o Rolling Player Game, ou seja, o jogo de fazer de mentirinha. Interpretação de papéis. Teatro de mesa. Teatro de mesa. Que cara, quem quiser que ver, quem quiser ter uma ideia de como é que era Dungeons & Dragons... Vocês já viram um desenho atual chamado Gravity Falls, um cão de mistérios? Tem um episódio, mais pro final da temporada, que eles encontram um outro tio. Tinha o Tivô Stan e eles encontraram o Tivô Ford. Que é o outro episódio, pra quem quer saber. É o penúltimo episódio da primeira temporada. Assim. Segunda temporada. É por aí. Aí o que acontece? Ele é um cientista que estava lá em mundos paralelos, tal e coisa, e foi resgatado. Beleza. Hobby favorito dele, jogar masmorras, masmorras e mais masmorras. Dungeons and More Dungeons. Quem quiser mesmo saber o que é D&D, assiste The Gamers no YouTube. Legendado. Explica muito bem o que... Como é que é o RPG? O RPG live, cara. Eu vou te contar aí uma vergonha do caralho. Não, tipo assim, você pode jogar e tal. Você joga se faz o que quiser. Mas é vergonha, cara. Você tá no meio da... Cara, você quer vergonha alheia? É jogar Vampiro a Máscara live. Jogava, né, demais. Tem cara que jogava. Não, eu só assisti uma vez gente jogando live, cara. Eu não tive tino social ou vergonha na cara suficiente pra jogar, mas não, eu não consigo. Eu participei de uma sessão de live, mas como plateia. Eu não tava jogando. Eu não consegui conceber tamanha vergonha. Beleza, gente. O sistema de RPG favorito de cada um de vocês. Começando por você, Vinícius. Dungeons and Dragons 3.5. Nerd Master? Vampira Máscara. Não é só o Vampira Máscara, é o Storyteller. E Mario? Eu também gosto do Storyteller, mas a maioria dos sistemas que eu uso são sistemas que eu crio, baseado em um sistema Frankenstein, ou um sistema criado por outras pessoas. Eu prefiro muito mais o criado do que o com ter que ler livros e livros e livros. Não, isso é preguiça, mas... você sabe, né? Não, é por exemplo, preguiça. Eu ia aprender o GURPS, cara, um livro de 500 páginas, não dá. Aí tu me pega o GURPS, hoje em dia, aquele que você pode fazer uma luta demora 3 horas. Você pegou o GURPS, o sistema que pra você cavar um buraco tem livro de regra. Não parece um amigo nosso aí, não? Ele é louco, cara. Então, gente, o RPG que eu mais gosto é óbvio que é Mutantes e Malfeitores. Não falando 100% mal de GURPS, tem uma coisa que eu gosto em GURPS. GURPS Toon. GURPS Toons? Nunca nem ouvi. Que é o GURPS no mundo do desenho animado. Nossa senhora! E valem todas as regras de desenho animado. Ou seja, o cara pode tirar do meio do cu uma marreta gigante e te transformar numa banana amassada no chão. Vinícius, se prepara. Fume todas que eu vou mestrar. Não. Você sabe que a dieta padrão de um RPGista é fandangos, todinho e batata crack. Nerd Master, a nossa dieta padrão do nosso grupo de RPG, nos Madro Games, sempre foi Doritos e café bem. Café de estourar veia de olho. Sério? Eu fiz um café. Sério, Nerd Master. Não, sério. Sabe o Lucas, aquele que participou do podcast passado? Então, ele café com o Vinícius fez, cara. A veia do olho dele estourou, cara. Você pode jogar RPG, cara, em sistema que você quiser e em sistema que você imaginar tem RPG pra aquilo. Desde, como o Nerd mais citou, de desenhos animados, a medieval, futurista, cyberpunk, que é muito foda, velho oeste, ou até mesmo de animes, pra você que gosta de Naruto ou Jojo e Ataque de Oportunidade. Mario, não vale mais citar? Eu vou, então, agora falar que praticamente todos os sistemas prontos de RPG têm o que a gente chama do lore, a história por trás do sistema, né? A mitologia do sistema. Eu, particularmente, tô familiarizado só com duas: Magos Ascensão e Vampiro à Máscara. Cara, mas a lore de Vampiro à Máscara remonta de Caim, cara. O primeiro vampiro pra história do Vampiro à Máscara foi Caim, lá de Caim e Abel. A traição de Caim pra Abel que transformou ele num vampiro. Tem controvérsias, né, Nerd Master? É, lógico que não é aquela coisa que tu vai ver na Bíblia, né? Mas é pra rir, é pra você ter uma história em cima. Agora, caso de Vampiro à Máscara especificamente, além do livro base, que conta a história do lore em geral, um pouquinho de cada clã e tal e coisa, eu recomendo os livros individuais dos clãs. Porque foi aí que eu me apaixonei pelos Malkavianos, porque eu tenho, por acaso, duas versões dos livros dos Malkavianos. A primeira versão, que é a que vale, e a segunda versão, que foi feita para os neófitos. Você tem físico os livros? Físico, os livros, sim. Que delícia. Aí, cara, o que que acontece? Por que que eu digo que só a primeira versão é a que vale? Porque na primeira versão de Clã Malkaviano, é o único livro de RPG que eu já vi na minha vida com páginas ao contrário, nossa, páginas de cabeça para baixo, foda, páginas riscadas, mas que se você virasse o livro de um determinado ângulo, dá pra ler o que tá escrito nas palavras. páginas em código que você não tem como adivinhar o código, porque não tá escrito qual é o código, mas se você prestar bastante atenção, você descobre. E algumas dessas páginas, inclusive, explicando as regras. Quer dizer, se você não prestar, não conseguir decifrar a porra do livro, você não tem as regras. Tem como você linkar essa foto no post, cara? A foto dessa página decifrada? Ah, eu vou... O livro não tá aqui comigo, tá na casa da minha mãe, mas eu vou ir lá e tirar uma foto pra vocês. Cenário de RPG que eu mais gosto, como eu disse, é o de super-heróis. E ele também tem o Mutantes Malfeitores, também tem um background por trás muito interessante, cara. É claro que tem muita referência a... Mutantes Malfeitores? Uhum, Mutantes, background muito interessante. Inclusive, Vinícius, são personagens, tem vários personagens, cara, que eu vou usar na aventura, só aguarde. Tem um background muito interessante, com um centurião chegando à Terra. É uma pegada muito super-homem, sabe? É aquela teoria de como despertar o primeiro super-herói, a primeira pessoa com poder, vai ser um efeito que vai gerar isso no mundo inteiro, e todo mundo vai começar a surgir em vários pontos diferentes, vai começar a surgir vilões e blá blá blá blá blá blá blá. E, inclusive, cara, aconteceu na Idade Medieval, Vinícius, pra você ter noção. Você também pode não ser, tipo, focado só nos cenários que já são RPGs já pré-prontos. Você pode criar o seu cenário baseado em alguma regra de um RPG, ou simplesmente, se você já for um conhecedor e um mestre experiente, você pode fazer com as suas próprias regras, que são chamadas regras da casa. Porque quando você tá mestrando um RPG, então você tem um livro guia, por exemplo, o livro do D&D, que você tem um livro do jogador, o livro do mestre, e o livro do monstro. Você pode simplesmente pegar aquilo pra tomar como base e criar suas próprias regras, ou mudar alguma regra específica, uma ou outra. Por exemplo, quando você vai criar um novo personagem, Doppelganger, que é um personagem extremamente apelão, que no RPG do Vinícius, colocamos limitações no meu Doppelganger que eu fiz pra deixar ele no nível de todo mundo. Por exemplo, o Doppelganger, pra quem não sabe, é uma criatura, é shapeshifter, como é que fala? Isso, tá. Transmorfa. Isso. Ele pode se transformar em qualquer raça. E ele pode ler mentes. Ele é imune a magia, imune a veneno. Ele tem um dobro de força que todo mundo. Ele começa 3 níveis a mais que todo mundo. Esse tipo de coisa. No livro fala como é que você tem que usar ele. Tem lá nível de ajuste. Quando você pega... por exemplo, se eu quiser jogar com um dragão no D&D, eu posso jogar. Só que aí vai ter um nível de ajuste. Tô nível... A galera vai começar em nível 10. O dragão tem nível de ajuste 20, você vai começar com menos 10, entendeu? Você tem esse nível de ajuste, mas eu, Leonardo, a gente optou por montar o Doppelganger da seguinte forma. Ele não tinha nenhuma dessas habilidades, só mantinha só apenas a habilidade de transformar nos seres e nas pessoas, só que com uma condição. Eu teria que tocar nas pessoas que eu quero me transformar, não só vendo. E a roupa, que geralmente também se transforma com o Doppelganger, não ia. Isso foi uma limitação muito interessante, porque eu tinha que criar artifícios e meios pra tocar em pessoas. E geralmente eram situações mais engraçadas, cara. Porque eu tinha que, tipo, sempre dar uma desculpa. Geralmente tomar uma porrada de alguém pra pessoa me tocar, esse tipo de coisa. É pra tu ver como é que o cara realmente entrou nessa brincadeira depois de assistir o Nerdcast de RPG, né, Rupert? Exatamente. Mas o Rupert, ele pode se transformar e não precisa tocar. Eu coloquei uma limitação a mais. É, então, enfim. E ele era druida, então ele ainda tinha habilidade de se transformar em qualquer animal, cara. Caraca. Viu? É isso que eu tô dizendo, gente. Por exemplo, vocês. Como é que vocês adaptaram o seu personagem ou alguma regra em prol da diversão do RPG? Ora, você também, como é o mais novo da gente jogando RPG, você com certeza já viveu alguma aventura ou alguma coisa que tá mais fresca na sua mente que você teve que adaptar ou mudar algum tipo de regra, né? Dá um exemplo pra gente. Quando eu narrava 3DT, que o sistema do 3DT, quem tem muita habilidade, é intocado. O cara bate demais e nunca apanha. Então fazia um negócio que você tacava. Tinha o teste de esquivar, se você esquivasse e errasse, o dano era completo, sem direito à defesa. Mas caso você quisesse defender, você não tinha nem chance de esquivar. Tu já tomava o ataque direto. Porque senão o cara tacava lá 20 de habilidade e era imortal. Podia fazer qualquer coisa que ninguém o tocava. Porque no caso, quem fizesse um tanque, o cara tanque nunca ia conseguir dar dano em ninguém. Porque ele ia ter muita pouca habilidade. Exatamente, cara. O RPG tem que ser divertido. Essa é a parada. Esse é o molde do RPG. E, por exemplo, até limar algum jogador que tá sendo chato, como o Nerdmaster contou a história dele no bloco atrás. Nunca tive que limar. Tipo um aí que quer fazer um guerreiro com uma fada, que quer uma espada foda. Nerdmaster, você... Pode nos dar um exemplo de alguma regra que você teve que adaptar do livro já, ou algum personagem que você teve que criar alguma condição pra poder jogar com ele, alguma coisa pra poder manter dinâmico no RPG? Eu como mestre ou eu como jogador? Ambos. Como mestre, cara, eu não sou muito o mestre do tipo, ah, eu tenho que seguir as regras se o livro diz que só pode ser com 3 dados no arco voltaico durante a lua cheia, então só pode ser com 3 dados no arco voltaico com a lua cheia. Eu não, cara, sinceramente. O cara joga, vai fazendo a brincadeira, vai fazendo a jogada, e se a jogada der certo, beleza. Se a jogada não der certo, aí a gente vê no livro o que, que tem das regras pra deixar fazer ou não deixar fazer pra funcionar. Eu não sou muito do tipo de mestre que tá preso nas regras, não. Advogado do RPG. Mestre ou jogador que é advogado de regra, cara, são as piores coisas. Exatamente. E tem gente, cara, que é aquele tipo de jogador que ele fica lendo tanto livro, que acha jeito de burlar o sistema pra ele poder fazer um personagem mais mamateiro. Eu tenho uma historinha sobre bug. O meu irmão, ele sempre jogou alguns RPGs comigo. E ele sempre jogou personagens bugados por acidente. Por exemplo, a gente jogou um RPG de Dragon Ball. Aí o garoto criou lá as raças como do Dragon Ball agora que saiu do... aquele Xenoverse. Ele criou um RPG baseado no Dragon Ball Xenoverse. Aí ele criou um Majin que tinha habilidade de mordida. Só que o mestre fez que a mordida dava dano como vigor. Tu tacava seu vigor pra dar o dano. E o Majin tinha muito, muito vigor e ele tinha uma habilidade que dava 2 ataques. Então ele podia dar 2 super mordidas rápido. E esse mesmo mestre criou uma outra história, onde o personagem do meu irmão virou um vampiro, onde ele tinha uma habilidade que se ele acertasse um ataque, ele podia atacar de novo. Aí ele criou uma skill que ele criava um sol, que o sol dava dano em todo mundo em volta. Então se ele errasse um, podia acertar o outro e voltava a atacar, ele atacava outro sol, e os sols iam ficar naquilo, saca? Tinha 20 caras, o sol ia bater nos 20, não? Matava os amigos também, só que os amigos tinham que ficar longe. Ele nunca conseguiu usar esse esquema. Ele bugou o sistema. Não, depois o mestre tentou limar ele. Não, não limar porque, ah, vou limar. Mas, tipo, não, você limar, tipo, com o jogo, com o artifício do jogo. Não. Tipo, o doppelganger, ele pensamenta, o mestre, sei lá, que é essa da puta, só de sacanagem mestre... coloca aberração. Coisa que não pensa, essas coisas. Mas o mestre era tirar o vampirismo dele, então era tirar o combo mamata. Entendi. Então, como o Mario deu um exemplo aí agora, ele falou de um cenário que não existe. Você que tá pensando assim, poxa, eu só consegui o livro do D&D, ou sei lá, eu só consegui Mutantes Malfeitores, ou só Vampire, mas eu estou cansado de jogar Vampire com os amigos, queremos jogar outro sistema, mas não temos como. Cara, hoje em dia você tem internet, primeira coisa. Você quer pra um sistema, você procura na internet. Apesar de que você ter o livro físico é muito melhor. Além de ser muito mais legal você ter o livro físico e os dados também, né, óbvio. Fora também que tem pessoas nessa chamada que quando jogavam RPG na época só existia o livro físico, tá? Desculpa aí, né? A internet nem funcionava, nem existia ainda, desculpa, tá? Somos privilegiados então, né? É, eu comecei pelo livro online. Tenho 3 sistemas físicos ali no meu guarda-roupa já. Eu tenho sistemas físicos embaixo do meu computador exatamente agora que estou falando, que são os livros do Mutantes Malfeitores. Eu sou tão viciado em RPG, agora eu vou entrar com uma historinha aqui. Eu sou tão viciado em RPG, mas tão viciado em RPG, que toda vez que eu troco de celular, primeiro aplicativo que eu instalo chama-se Dice. São dados de RPG. Eu tinha, mas eu instalei porque eu tenho dados de verdade em casa. Eu desinstalei. Opa, desculpa aí, babacão. Não, agora ele quer, né? Ele quer, né? Ah, você tem dado em casa, Ben? É, cara, o importante, por exemplo, eu tô com uma ideia aqui, mas eu não consigo achar um livro, não consigo... Cara, só faz. Só joga. Pega uns dados e joga e depende da sua imaginação, ou pega uma imagem de referência na internet pra você ambientar. Cara, não tem desculpa pra não jogar RPG se você quiser jogar RPG, entendeu? Agora, coisas importantes. Vamos entrar num bloco que é o essencial, que é sobre mestres e jogadores. Essencial? Não, é sério que você vai querer discutir pronúncia e forma de falar com o Wallace? Eu já desisti na segunda gravação que a gente fez, cara. Eu não corrijo mais o Wallace. Deixa ele falar. Depois dos médias, eu não corrijo mais porra nenhuma do Wallace. Médias, cara, nem foi eu que escrevi, foi o Mário que escreveu aquela pauta, cara. Não, que não, nem sei, cara. Tá cagando a culpa pra mim. Beleza. É, gente, É importante, vamos falar sobre agora mestres. Dicas para um bom mestre. A gente já falou no decorrer desse cast todo, dicas importantes para você se tornar ser um bom mestre. Mas o essencial de tudo é: não seja um mestre filho da puta. Não seja aquele cara. Ou seja, o problema é teu. Não vamos agora ficar dizendo, ah, não, faz assim, não faz assado. Não. Tu quer ser mestre filho da puta? Que mata os personagens todos da tua equipe logo na primeira aventura? Vai! Você só não vai ser mais mestre depois, mas isso aí é outra história. Mas não, mas tem diferença, né, Edmar? Por exemplo, do mestre filho da puta e do mestre que a aventura é difícil. Antes de começar com os players, pode falar: não, a minha aventura é assim, ela é difícil, vocês não façam, tipo, por exemplo, vocês não façam merda. Não querendo conduzir o jogador, mas, tipo, toma cuidado com as ações que você vai tomar. E tem um mestre mesmo que é filha da puta, que ele ferra com os players só de sacanagem, pra ser engraçado pra ele, pra ser divertido pra ele. O mestre que rola pro dado por qualquer coisa, esse é o tipo de mestre filho da puta. Se você rola o dado pra os caras, vamos lá, você vai amarrar um cara, rola o dado. Tá, você vai subir no cavalo, rola o dado. Você vai andar, rola o dado. Ou seja, resumo da conversa, mestre de Gun. Eu... Falei, você vai caminhar, cara, deixa eu ver aqui as regras. Eu falei, tem regras pra rolagem de dados pra cavar buraco. Não tem pra fogueira, pra acender fogueira também? Tem. Ah, sabia que eu não tinha tirado isso do nada. Uma coisa que os meus jogadores falam, que quando eu boto o atributo percepção no meu RPG, vai ter muito rolagem de percepção. Ô Mário, olha só, a gente tá aqui agora no meio do cast, eu quero falar e não quero ser julgado por falar, e não quero que você fique puto comigo. Mas você, como mestre, você viaja pra caralho. Eu sou muito bonzinho. Eu viajo, porra. Meu irmão, você viaja pra caralho, cara. Não sei se você entendeu, mas ele disse o seguinte: você, como mestre, é um tremendo filho da puta. É verdade, é verdade. E o prazer de ser educado que você não me permite ter a educação. Ah, você é educado com... Você é educado com quem, Koala? Você é educado com o tempo todo, cara. Você quer... Só porque eu sou síndico desse prédio, senão você não era, não. Não é educação, é medo. É, então, é respeito. Não é educação, é respeito, é diferente. Eu só queria contextualizar. Ih, cara. Contextualizar. Eu já falei, eu vou te comprar um livro de vocabulário em breve, Wallace. O nome é Aurélio nele, né? Então, agora é sério, olha só. O problema é que você cagar para o background do seu personagem. O background, ele tá lá para poder enriquecer a história que você, mestre, está criando. Então não cague para a história do seu jogador. Você pode colocar, por exemplo, se o cara coloca na sua história que ele está sendo caçado a vida inteira por bandidos, não esquece que ele está sendo caçado por bandidos. Botem a merda dos bandidos para aparecer em horas oportunas. Se ele for contraditório com a história dele, ok, você pode puni-lo de alguma forma. Mas caso ele não seja, não esquece, cara. Por exemplo, essa parada que eu falei do Mario. Eu tinha criado um background que eu tinha voltado pro passado. E eu tava atrás dos caras que destruíram o meu futuro. Ok, aí o Mario falou tudo bem, a gente ficou horas fazendo essa parada. Aí o Mario vai lá e me coloca 3 mil anos no passado. Ele destruiu todo o meu background. É disso que eu tô falando, cara. Entendeu? Era pra voltar 40 anos, sei lá, e ele voltou 300 mil anos no passado. Aí... Mas aí você tem que correr atrás de um jeito de avançar mais o tempo, cara. Você não precisava disso, cara. Esse aqui é o pior, mas você não precisava disso. Você colocou de sacanagem. Quer uma história dessa? Deixa eu contar uma história dessa. Mago Ascensão, beleza? O grupo que eu tava jogando e meu irmão tava junto no grupo, tinha que hackear uma tecnologia que tinha sido roubada da tecnocracia. O meu irmão era o único do grupo que era adepto, que era o chamado adepto da virtualidade, que era o grupo de magos de tecnologia sem ser da tecnocracia. A tecnocracia são os magos do mal, caso você não entendeu. Não, eu acho que não é do mal, não. Não é do mal, não. Só... A tecnocracia são os magos tecnológicos do mal. Não, basicamente eles estão querendo colocar. Não quer deixar todo mundo overpower, que nem os magos. Porque esses magos, assim, que não são os tecnocratas, eles usam magia e foda-se. O que vai me punir mesmo é só o paradoxo depois. Tá bom, esse negócio... ok. Que seja, não vem ao caso agora isso. Não. Aí, claro. O mestre não era daquele tipo de mestre que não facilitava a vida de ninguém. Daquele que... Ah, tá, você vai conseguir. Você quer dar uma pirueta dupla e dar um duplo carpado no alto e ainda cair fazendo tiro-liro-liro? Tá legal. Tira 20 no dado. Se tu tirar 20 no dado, você vai conseguir. No caso, eu tava jogando o mago, então era o D10, né? O meu irmão tinha 5 dados para poder jogar, que era a habilidade dele de criptografia, e ele tinha que tirar pelo menos 2 desses dados, 10, e nenhum dado 1, que seria o crítico. Então ele não podia dar erro crítico em nenhum dado, e pelo menos 2 dados ele tinha que tirar 10 para ter sucesso. Beleza. Jogou 4 dados com 10. Porra! O mestre olhou aquilo, olhou pra cara do meu irmão, olhou de volta pros dados, olhou pra cara do meu irmão de novo e disse: filho da puta. Com quantos dados o mestre não consegue lutar, cara? Mais filho da puta que ele seja. Com 4 sucessos, o meu irmão não só descriptografou a tecnologia, como ele passou a ser dono da tecnologia, ele passou a ser o especialista número 1 daquela tecnologia. Que foda, cara. Eu também já passei por momentos assim no RPG com o mestre, cara. Eu tô colocando, sei lá, o Leônidas pra poder lutar contra uma criatura na qual a criatura é extremamente forte e não é pra ele conseguir ganhar porque faz parte da história. É como todo um... Eu gosto de HQ. Um cara vai lá, desce a porrada no herói, o herói vai lá, depois consegue um jeito e volta e ganha o cara. Aí o Leônidas me tira 20, cara, no dado. Como é que faz? Você tem que fazer ele ganhar da história. Agora, eu já peguei sistemas, eu peguei mestres que ele ignorou o 20. Leônidas, você lembra quando você repetiu de Star Wars? Foi com você, cara. Quando o mestre ignorou, são 20 que você tirou. Ah, verdade. Ignorou. Tava lutando contra o Darth Vader. Aí falou assim, não, tira um 20 aí que você acerta. Rolei lutando com o Darth Vader, tirei 20. Só que aí o Darth Vader defendeu todas, aí não teve jeito. Aí tentando numa discussão, ele falou, não, porque é o Darth Vader, não posso deixar esse 20 fazer você acertar o Darth Vader. Ai, caraca, cara, que merda. Eu também já passei por situações assim, que eu tirei 20 e o mestre não esperava. Por exemplo, uma vez que eu tava jogando RPG do Matheus e veio um gigante atrás da gente, Leonis. Eu não lembro se você não tava na aventura, você não vai lembrar. Que era um gigante de pedra. E eu tava com um bardo. Então, era um gigante de pedra e eu estava jogando com um bardo. E eu tinha minha magia de Sleep Monster. O que eu fiz? Falei, vou rolar o Sleep Monster aqui. Aí o Matheus, não, cara, mas é um gigante e não vai funcionar porque é monstro fraco. Aí eu falei pra ele, e se eu tirar o 20, vai fazer funcionar? Ele, se você tirar 20, você faz o gigante dormir. Tirei 20. Aí a cena foi o gigante caindo e eu em cima do tipo, todo mundo correndo, eu parei andando calmamente, tocando a minha música, o gigante caiu e eu parei colocando a perna no gigante, todo mundo me aplaudiu e foi fora pra caraca. Eu fiquei como um mago, como um bardo, e todo mundo ficou levou fé em mim, não sei o que, e o grupo e tal. É claro que depois eu não consegui fazer isso de novo, mas tá lá, né? Tem também os jogadores. Gente, é um caso complicado você falar pro jogador, porque existem jogadores e jogadores. Tipo, se você não nasceu pra jogar RPG, cara, sinto muito, não existe, você é um bosta. Você só vai atrapalhar a aventura. Vinde um personagem, todos os personagens de um amigo nosso, Vinícius, que não vale a pena citar aqui. Todos os personagens dele, além de ter um background de merda, são personagens merdas que estão pra aventura só pra atrasar a aventura, cara. Não agregam em nada. Tô falando Vinícius. Ah, nossa. Todos os personagens que ele faz são merdas e estão pra atrasar a história. Mas você, tá no grupo, você tá no grupo. Joguei na reta, tá no grupo, é um de vocês. É você, cara, tô falando com você. Você é personagem, seu merda, background de merda. Você fica criando essas bosta dessas histórias, todos fudendo tudo e vem falar comigo. Pô, nem me chama pra jogar RPG mais, tá no chão porque você é um bosta. Você não sabe. Demais, por favor, um pré-requisito para bom jogador. Imaginação, porque se o cidadão não tiver nem um pouco de imaginação, como é que ele vai conseguir jogar, né? Como é que ele vai conseguir fazer um role in play. O Ned Master tá falando com você, seu bosta. Ele tá falando com você. É você que não tem imaginação. Essa mensagem falando com você, seu merda. Eu não para de jogar RPG. Para. Vai fazer outra coisa. Vai desenhar. Sei lá. Não tá falando com ninguém especial, não, mas tá bom, né? Vai, fala. O médico mandou no contrariar, gente. Desculpa, tá? E eu acho que uma característica fundamental para um jogador de RPG é aquela vontade inata de foder com a história do mestre. Ah, é, exatamente. Se o mestre fala, você vê o caminho destruído pela direita e tal, aí você vira e fala, vamos para a esquerda. É, senão não tem graça. É. Então, Leonis, para você, um bom jogador deve ser... Pô, ele deve respeitar o mestre e os jogadores. Não, o que aconteceu no jogo é pro jogo, é só aconteceu no jogo. Tipo, se a minha treta com o meu personagem tá com treta com o seu personagem, você não tem que ficar puto comigo, Vinícius. Tem que ficar puto com o personagem, não com o cara, exatamente, cara. Cara, se você vai jogar, se você é mestre ou jogador, e você tá jogando com a sua namorada, ou o seu melhor amigo, ou o que seja, mas isso vale mais pra namorada, não favoreça a sua namorada. De maneira alguma. Posso dar um outro conselho nesse mesmo quesito? Se você é o mestre, eu só vou te dar um conselho que é muito mais prático do que esse, tá? Você é o mestre, beleza? Não jogue com sua namorada. Não? Que isso? Eu jogo e dá mó certo. Em que, termos, cara, dá certo. Não, em termos dá certo. Não, cara, sério, sem sacanagem. Não dá certo nunca, cara. Porque se ele não favorecer, vai rolar DR depois. Não, e se ele favorecer, o grupo vai ficar puto com ele. Então vai dar... Não, olha, a chance comigo, de dar merda é quase infinita. Quando eu tô mestrando, eu ignoro isso daí, entendeu? Eu, tipo, é o jogador que tá jogando a minha aventura e se acontecer, aconteceu. Não adianta nem reclamar. E não acontece, não tem DR. No meu caso, não tem. Eu jogo muito com a namorada do Vinícius. Com ele, quando ele tá jogando. Eu mestro pra ela também e jogo. A gente joga, o personagem dela se ferra várias vezes, acontece coisa tanto com o RPG do Vinícius quanto no meu RPG, e nunca ficou climão no grupo, não. Nunca ela ficou puta com o Vinícius, Não, mas teve, não, mas já ficou, sim. Tô falando, eu tô... Cara, é que você só fica sabendo das histórias no grupo. Você não fica sabendo quando eles vão pra casa e ela dorme de calça jeans. Não, cara, é foda. Eu tava jogando lá num lugar aberto lá, aí o personagem, aí ela, acho que o personagem dela morreu, ela ficou puta comigo, aí começou a me falar que o meu personagem não fazia nada, foi uma merda. É uma merda e tal. Ok, então é tipo consultar o médico, não joga com seus amigos, não joga com ninguém que tem relação. Ah, uma dica boa, não jogue com pessoas que te devem dinheiro. Ah, que isso, porque é aquele tipo de pessoa que se você depois deixar de ser amigo... Porque se ele deixar de ser teu amigo, tu perde esse dinheiro. Você tá falando o quê? Tipo, você prestar uma grana pro cara? Boa dica. Você tá falando como assim? Tipo, você prestou um dinheiro pro cara no meio da sessão, o cara foi, ah, pô, Nerd Boss, presta 10 reais, você emprestou, o cara some nunca mais. É isso? Aconteceu contigo, não foi? Se o cara fica puto contigo, tu nunca mais vai ver esse dinheiro, pô. Ok, cara. Ó, uma coisa, um pré-requisito bom também pros jogadores é... Se vocês forem chamar o mestre de última hora pra jogar RPG, leve um agrado, leve um empadão pra comer. Oferenda, né? Oferenda. Não custa nada. É, tipo, você tá literalmente chamando, você tá fazendo alguma oferenda pra algum deus, né, cara? Você tá fazendo si e vai poder te ajudar. Porque eu sou o mestre é deus daquele universo que ele cria, exatamente. Pode ser o deus babaca ou pode ser o deus generoso. Eu sou, faço o tipo do perfil mestre generoso. Essa é verdade. Eu gosto muito de agradar meu jogador. Generoso nada, limita personagem de todo mundo. Não, eu no começo era um mestre muito bonzinho. Eu sempre fui bonzinho. Agora, né, eu tenho um novo grupo de jogadores e tem um jogador em específico que eu sempre gosto de arrancar o braço e uma perna dele. Porque ele só me faz. E é o mestre babaca. Ele é o mestre babaca. Não, é isso que eu tô falando. Encheu a boca, né? Gosto. Eu gosto. Olha só. Hoje, ele. Não, na sessão de hoje, os jogadores pegaram a missão de acabar de matar um grupo de selvagens. Só que descobriram que o fazendeiro que deu a missão era um filho da puta, e então eles ajudaram os selvagens a tomar a fazenda. E descobriram no porão do fato velho um círculo de ritual. O velho sacrificava pessoas por causa de um deus. e acabaram achando uma caverna onde tinha um arco de um portal, só que não estava ativado. E descobriram que para ativar esse portal precisava estourar, passar 10 corações ali. Só que tinha muito mais coisa do ritual. Aí um jogador decide, vou ir pegar o coração dos corpos dos mercenários que o cara contratou. Me abriu o portal. E o que me acontece? Tentáculos vêm do portal e arrancam um braço e uma perna dele. Simples assim. Foi fazer merda, é punido por fazer merda, cara. Não brinca com magia de sangue. Se a alavanca tá lá, ele vai pra que lado puxar, ué. Não, todos os jogadores falam assim, não vamos mexer com essa porra, vamos embora. Magia de sangue nunca é pra boa coisa. Se você é um jogador também, é muito importante você ser inteligente e perceber quando o mestre tá tentando te passar uma mensagem sutil sem dizer nada. Por exemplo, no RPG do Leônidas, onde invadiu uma escola de magos. Ele tá claramente tentando passar uma mensagem sutil. Cara, sai daí. Eu avancei e falei, vou voltar. Porque eu tava vendo sangue no chão, era barulho de monstro, uma escola que não tinha ninguém, e grito de pessoas. Eu falei, vou voltar, não tem nada a ver com isso. Queridos crianças, aprendam a seguinte lição: não taquem a pedra no ente. Exatamente, não taquem a pedra. Essa pode ser, inclusive, isso pode ser inclusive o nome do episódio: não taque a pedra no ente. Meu personagem já taca fogo no ente. Meu personagem taca pedra, ele taca fogo. Ah, eu não falei qual que é o requisito. Não, calma aí, eu não falei o requisito do jogador. É ter consciência, ver que aquele, se vai dar cagada, é melhor evitar. No RPG nunca é bom lutar. Tente sempre resolver as coisas na conversa. Exatamente, cara, o importante do jogador, agora que vocês falaram, eu até me lembrei bem. É a interpretação acima de tudo. Eu quero falar duas coisas sobre a interpretação que são essenciais para um bom jogo. A primeira coisa é nunca fala... Aí eu disse, aí então eu fiz. Ah, isso é torna um saco, cara. Aliás, as duas coisas. Mas... É uma coisa pro mestre até, tipo, quando o personagem, a pessoa chegava e falava, aí eu falei com ele. Aí, tipo, eu ficava quieto, eu nem respondia a pessoa. Aí, aí eu falei com ele, não sei o quê. Eu falei, então fala. Não, se a pessoa tá começando a RPG, passa, mas o cara que tem mais. Não passa. Não, você dá uma colher de chá, cara. Se a pessoa é muito vergonhosa, por exemplo, minha namorada. Eu, às vezes, quando tô começando pra ela, eu dou uma colher de chá ou outra porque ela tá começando agora e eu não quero forçar ela. Ela dá mais que uma pessoa tímida. A pessoa tímida, ela tem um problema que ela não vai conseguir interagir direito como os outros jogadores na experiente. Ela sempre vai achar que ela tá fazendo alguma coisa errada ou não vai conseguir falar por ela ser tímida. E se você ficar tentando forçar isso, você vai destruir a experiência de RPG pra ela e vai ser uma possível jogadora de RPG que nunca mais vai querer jogar. Tá entendendo o que eu quero dizer? A parada é você ir moderando, devagar. Agora, cara, a gente tem mais de 6 anos de RPG e continua fazendo isso, aí pelo amor de Deus, o cara é um merda. Você é do grupo. O cara é um merda. É com esse merda que eu tô falando. Aí é foda. É importante a gente salientar. Salientar, olha aí. É importante salientar duas coisas importantes de RPG, que é, como eu disse, a primeira é a do interaja normalmente, interprete o seu personagem. A segunda coisa é o off-topic. Você, jogador, não use de off-topic. O off-topic nada mais é de você usar de informação que você sabe, mas o seu jogador não sabe. Por exemplo, você tá vendo o mestre mestrar por um colega seu que não tá na mesma área, você sabe que esse colega pegou a arma. Quando o seu jogador encontrar com esse colega, com o seu personagem, quer dizer, quando o seu personagem encontrar com esse, o personagem desse seu colega, o personagem seu não sabe que esse cara está com uma arma, então você não pode agir como se soubesse, tipo, ir com a mão levantada, ou então... E chegando já agressivo, atirando primeiro no cara, já que você não sabe, você destrói o jogo, cara. Você não está interpretando decentemente a partida. Você está falando com aquele merda? Pô, eu tô falando com esse merda. Esse é esse cara que então, eu tô falando. Manda esse podcast pra aquele merda que faz tudo isso. escuta tudo, mas presta atenção no minuto tal. Presta atenção no minuto tal que vai chegar e você já sabe que é pra você aquilo. Você vai perder um amigo, mas. De preferência, quando tá acontecendo uma cena avulsa, assim, eu ou saio da mesa, ou eu tampo meu ouvido e começo a falar que nem israelita, que nem a galera do slam. É, eu fico que nem um maluco na mesa. Só pra mim não ouvir o que tal coisa faz. Ou o que tá acontecendo. Vamos partir pro último bloco? Eu vou começar essa história com uma história de alguém que não é minha. Antes de você começar com a história, deixa a Vera já vir. Vai, Orion. Não, essa história é de um professor meu. Ele jogava RPG, ele jogou um RPG que era um cyberpunk, onde ele tinha um anão que era especialista em bombas. que mexia com explosivos. Todo o grupo que ele jogava, os personagens zoavam com o anão. Falavam assim, ah, vamos tacar o anão no meio dos inimigos, não sei o que. Aí uma... Nossa, ele, que ele, era engraçado, dele, hein? Não, os caras deixavam o anão pra trás. Falavam assim, oh, o anão tem perna curta, deixa ele pra trás, sei lá. Aí ele jogava com os caras em mesa física. E numa, os caras foram assaltar um banco e deixaram ele no carro. Aí eles deram um pause e ele falou sozinho pro mestre, mestre, eu posso plantar bombas no carro? Ele falou assim, ó, pode, você não precisa nem estar cadado porque tu tem muito conhecimento. Ele botou todas as bombas que ele tinha no carro e foi embora. Aí quando os caras chegaram, ué, cadê o anão? Ele aparece na frente do carro dando tchau, explode e mata todos os jogadores. Ele fez, o personagem dele fez a vingança. Não, porque o personagem dele ficou puto com os outros que sempre tava... Ah, foi coerente. Mas aí não é o jogador babaca, foi o personagem dele que foi babaca. Foi vingancinha, foi a vingança dos nerds. Foi coerente, Vinícius, foi coerente. Agora vamos lá, histórias nossas, gente, que são muito interessantes e muito legais. Eu quero começar por nada mais, ninguém menos que o ego enorme. Eu vou... E curte as histórias, tá bom? Já está muito grande esse cast. Depois de ter contado 30 minutos de história no começo... Nada justo é continuar cantando. Eu quero falar sobre um RPG que eu jogava de One Piece. Pode parecer pra você uma loucura, você que não gosta. Não, eu vou puxar depois. Mas o personagem meu do One Piece, cara, ele era o Rufus e foi tá no meu top 3 de melhores RPGs que eu joguei. Eu jogava ele no Senai, cara, quando eu fazia o curso técnico de mecânica. Todo intervalo, eu e Sufit, mas na Cif, parávamos pra jogar esse RPG lindo. E, gente, meus amigos... Foi muito divertido durante esse um ano da minha vida jogando esse RPG, cara. Teve começo, meio e fim. E eu joguei com o Rufus, que ele era um porradeiro louco, que tinha super... Não tinha super força, mas ele era um porradeiro que mais pra frente eu consegui uma Akuma no Mi de terremoto. Então ele ficou mais porradeiro do que ele já era. E o Rufus, ele tinha uma frase recorrente no RPG que era: o Rufus é foda. E mas nesse RPG a gente falava direto mesmo, o Rufus é foda, porque... Assim, tudo que eu ia fazer eu tirava o número baixo, fora em combate. Agora, quando era hora de luta, meu amigo, era sempre assim, bota o Rufus na frente. Então, eu quero falar uma vez que o Rufus, ele se ferrou. Foi uma vez que eu fui lutar contra o personagem do Sufit pra fazer um duelo. O que que aconteceu? O Sufit, ele era o espadachim, ele usava duas espadas. E ele tinha o poder de fogo lá, da Fênix, era com o nome dele. Aí a gente foi lutar, aí eu falei pro Sufit, pegue suas armas. Só que ele interpretou que eu falei, largue suas armas, entendeu errado. Aí ele pegou as espadas dele, jogou no chão e fez sinal e fez punho. Só que o Sufit, ele apesar de usar a espada, e nem o punho não era tão forte. E nessa luta, cara, eu só tirei 1, 3, 2. Eu entrei no sacode. Cara, o sacode, pra ele depois ele fazer aquele sinal com a mão limpando a mão, tá ligado? Falando assim, ó. E isso pra você tentar me encarar, seu bosta. E saiu, cara. E o personagem ficou lá no chão desmaiado de porrada. Foi feio, cara. Foi feio que o espadachim largou a espada e me desceu o cacete no soco. Essa derrota. Vai, Leonis. Você, vai. Vamos fazer. Cada um conta uma história. Vai, o bloco. 3 vezes. Bora. Bom, eu vou contar essa história do personagem, o meu personagem favorito de RPG até hoje. Que era o Bucker. Que foi um RPG de máfia. Que era nos anos 50, depois da Segunda Guerra. Começou contando, o mestre fez primeiro a nossa infância e depois passou pra vida adulta. Aí o meu personagem, ele era o certinho, o pai dele era policial, o pai dele morreu e eu fiz a mãe dele cantora. E nisso foi indo a história, meu personagem se envolveu com uma garota e acabou engravidando ela sem querer. E mataram a mãe dele, queimaram a casa da mãe dele e tentou ajudar e não deu certo. Aí, cara, esse RPG eu me apeguei tanto porque a mulher teve uma filha e eu me preocupava com aqueles personagens. E eu teve uma parte, eu era policial e os outros jogadores que jogavam comigo, eles entraram tudo pra máfia. Eu, putz, cara, o que eu vou fazer? Aí, a máfia tá atrás de mim, que eu tinha feito uns negócios lá. E eu consegui um apartamento e numa parte, eu subi no apartamento e tava tendo um assalto lá fora. Eu falei, puta que pariu, eu não vou lá fora, porque senão alguém pode ser um trama pra alguém vir no meu apartamento, matar minha família. Aí eu fiquei naquela, vou, não vou, e acabei indo. E eu cheguei tarde demais. Mas a última sessão que teve foi que eu era da polícia e eu tava começando a ter envolvimento com uma máfia que ia ajudar a me proteger e a minha família. E a polícia descobriu que ia ter uma reunião de umas famílias de mafiosos e eu era estar lá no meio com um bicho de canhão, porque os mais experientes eram ficar lá atrás com armas de potência. E os outros jogadores eram tudo se encontrar ali, assim, um tiroteio foda. Acabou que nunca rolou. Mas o meu personagem estava com o cu na mão. É, sabe o que é triste, chamada essa história? Foi a única vez que você jogou RPG sério, cara. Porque eu fui mestrar pra esse cara, ele ficou fazendo sacanagem durante a sessão, cara. É a única vez que ele se entregou um personagem. Que bosta. Leônidas, você, por favor. Acho que, eu não sei se essa foi com o Essérgio ou se foi com outro ladino qualquer. Mas eu sei que eu ia jogar de ladino, claro. A gente tava numa floresta. e aconteceu alguma coisa que apareceu um ente. Alguém, eu acho que fez muita fogueira com a árvore da local lá. Aí apareceu um ente. Aí eu olhei assim pra aquele ente assim e falei, eu vou tentar enfrentar. Só que aí o mestre, tipo, o ente é uma criatura apelona pra caralho. Uma porrada dela praticamente mata. E era início de nível e tal. Aí eu falei, eu tava com uma criança no colo. Aí eu falei assim, não sei se falei com o seu personagem, falei com algum outro personagem lá. Eu falei, leva essa criança aqui que eu vou atrasar o ente pra vocês. Aí o ente pegou uma pedra, você ficou com sanguinário ele era, pegou uma pedra pra poder me amassar. O mestre pediu uma jogada de reflexo, rolei. Fui bem sucedido pra caralho, ele bateu a pedra no chão, consegui ficar na frente da pedra. Eu me abracei na pedra que ele tinha batido assim, continuava na mão dele. Aí quando ele levantou assim pra poder arremessar, eu subi no pescoço dele, acendi uma na tocha e finquei por entre as vinhas, por entre os troncos do ente assim, e deixei ele pegando fogo. Não sei nem como é que eu não upei depois dessa. Eu lembro dessa história, cara. Eu lembro dessa história, foi com o Essege. Foi esse personagem que o Vinícius ele jogou na tentativa de morrer e nunca morreu com ele. Ele foi esse personagem seu que montou no Beholden, cara, que você não tava na aventura, ele ficou de NPC. E simplesmente um mestre jogou com o personagem dele, aí fez o personagem dele pular em cima do Beholden, e ele tirou 20 no dado, e o Vinícius foi a primeira pessoa no RPG que eu joguei em toda a minha vida que montou um Beholden, cara. O cara montou um Beholden, que foda. E não virou pedra. Agora, vamos lá. Vamos lá, cara. Ah, depois eu vou ter que puxar o Leônidas, porra, não é possível. O meu nickname veio dele, porra. Exatamente, se você não contar nenhuma história do Leônidas nesse cast, cara, você é triste pra caraca. Tudo bem. Gente, outra história minha que aconteceu no RPG do Leônidas. A primeira vez que eu joguei RPG. Aventura lendária, cara. Coisa pra caralho, 2 anos. As três, e foi esses dos três pilares da RPG que eu falo. Que são as três aventuras que eu mais gostei de jogar. Que foi a aventura do One Piece, o The Four Horsemen que eu jogo hoje. E também tem essa aventura do Leônidas, que foi que eu joguei e perdi mais tempo na minha vida. A gente jogou essa aventura durante anos, a fio. Não tem como não falar dela, né, cara? Entrava personagem, voltava personagem. Isso era foda, cara. Enfim, essa aventura do Leônidas, na primeira vez que a gente jogou, foi quando a gente tava com a dinâmica de encontrar uns assassinos loucos. Lembra, Leônidas? Que era o padre que virava lobisomem e tal? Nossa, primeira! Essa é a primeira. Então, eu descobri com muito orgulho que o personagem que era o vilão da história que ninguém sabia era o padre, cara. Lembra disso, Leônidas? O padre que era doppelganger e roubava o dinheiro da vila junto com o taberneiro da cidade, que também era de uma guilda de ladrões. Do tabelão eu não desconheço, eu descobri o padre. Eu lembro que eu invadi a casa dele, achei uma grana lá, peguei uma grana pra mim, claro. E depois eu descobri, a gente tava na floresta, eu lembro até da cena, a gente tava na floresta, eu comecei a confrontar ele. Eu comecei a falar que a gente sabia quem que ele era, ele ficou tudo mais e se libertou, cara. Lembra que eu até fiquei surpreso, caraca, o cara era mesmo? Era foda, viu? Caraca, cara. Ora, você, uma história. Bom, essa vai ser a história de onde surgiu o Nick Organ, que foi o meu primeiro paladino em D&D. Caraca, achei que ia ser o nome de guerra que você usava, cara. Ah, claro, então toda noite, todo domingo de madrugada eu vou ali na esquina com o nome de Organ. Eu nunca tinha jogado D&D antes, e eu fiz um paladino. Eu tenho um negócio que eu me entrego ao personagem quando eu gosto da história. Quando a história me agrada, ali eu me entrego ao personagem e faço tudo. Eu fiz um paladino que Paladino, cara, eu me entreguei, eu defendia inocente, defendia meus aliados e ficava muito perto da morte. E nessa aventura tinha um exército de orcs que estava tomando o mundo. E eu fui capturado e acabei achando os outros jogadores. E eu não joguei muitas sessões que o mestre desistiu de narrar. Só que aí, cara, nossa, eu me senti triste com aquele paladino, cara, eu apanhava muito. Caraca, chegava perto da morte e tinha medo dele morrer. Nossa, cara falou com uma tristeza, viu? Você sentiu, Léo, essa tristeza, o pesar na voz dele? Falou mesmo. Aí teve uma hora que a gente resgatou um outro jogador, que era um bárbaro, aí ele era porradeiro. A gente conseguiu fugir e eu consegui recuperar minha vida com... Eu fiz uma prece e um deus me curou. Aí na fuga, um outro jogador fez um personagem orc e eu libertei ele. Falei, putz, esses caras são prisioneiros, vamos libertar eles, né? Aí ele falou assim, onde estão? Onde vocês pegaram essas armas? Tá lá atrás, mas os orcs estão vindo pular. Não, eu vou lá. Aí o cara abriu a porta, os orcs mataram ele na... logo aqui, em 10 minutos de jogo, e eu fiquei à beira da morte. Nossa. De novo. E depois disso a sessão acabou e nunca mais joguei aqui nessa. Que merda, cara. Leônidas, você agora, conte mais uma história, depois a gente vai fazer a rodada pra poder encerrar, hein? Vamos lá. Leônidas, você. Tipo, vou contar a primeira sessão que foi com o Leônidas. A minha primeira vez que eu joguei RPG com esse personagem. Tipo, eu tava... Depois de muito desenrolar, de muita coisa, eu consegui entrar num castelo. Achei um tesouro lá muito foda. Aí, tipo, o tesouro era um escara velho. E tinha um colar. Era um colar com um escara velho na ponta. Aí eu cheguei e falei assim, bom, ninguém pode ver isso daqui. Eu não quero que, com os jogadores, que os outros... não quero que os outros vejam isso aqui pra poder querer pra ele. O que, que eu fiz? Abri a minha camisa e coloquei lá dentro, meu irmão. Morri. Morri. O escaravelho começou a criar vida, entrou dentro do personagem. Level 3, morri. Eu achei que ia ser o final épico. Morreu de boa. Não. Não, mas depois eu voltei no tempo. É, beleza, ganância, então. Ganância. Cara, eu tenho tantas histórias pra poder contar, é difícil pensar numa que eu poder encerrar, cara. Mas vamos lá, deixa eu pensar em uma boa. Eu lembro... A minha história pra encerrar vai ser maravilhosa. Ah, é, mas eu tô esperando a sua vez, tá? Eu lembro... Não, só vendo. Cara, baca, né? Tá vendo, né? Esse é o Koala, assim. Você tem que ver nos bastidores. Quão nojento é ele. Por baixo da roupa de... Depois da roupa de koala, quando tira a roupa de koala, eu vi lá o cara gordo, fumante, essas coisas. Eu vou contar a história que aconteceu simplesmente com o galo. Avalia isso, contar a história que aconteceu com os outros? Porra, então tá, ok. O galo é o personagem do Leônidas, como a gente já citou. Ele acabou se tornando líder da galera do RPG de heróis sem querer ser o líder. Por causa das ações dele. E ele era pra ser um dos personagens mais fracos. Pra não ficar dúvida, ele é um galo mesmo, com bio, crista e tudo. Que tem os poderes de grito sônico. Cacarejo sônico. Ele gosta de ovos, são explosivos. E depois ele conseguiu uns upgrades, uns poderes novos lá e tal, mas foram jogando a história. Mas no começo da história, na primeira vez que a gente jogou com o galo, que foi a primeira vez que eu mestrei, foi quando você lutou com aquele cara de gelo, você e o Matheus. Ah, tá. Caraca, isso aí é história de derrota, cara. Não foi, não. Vocês desceram o cacete no cara, lembra, não? Você não, não sabe, isso aí foi que a gente tirou as paradas das costas dele, que continha um pouco. Não, isso foi depois. Isso foi outra vez quando ele voltou. Ah. Nessa aventura vocês ganharam dele. Lembra que no final você levantou ensanguentado e fez o seu... Foi aquela até virou o bordão do galo. Galo, o que, que você tem a dizer depois de ter salvado toda a cidade? Você fez o... Só tem uma coisa, cocô aí, saiu... Então, essa história. O galo, ele tava lutando contra um cara que ele dominou a cidade, congelou uma parte da cidade lá. E ele tinha todo. Esse é um vilão bem desenvolvido, ele tinha todo o background, não era exatamente um vilão, ele tava fazendo pra poder salvar a mulher dele, muito como o Mr. Freeze. Ah, tá, Mr. Freeze. Muito como o Mr. Freeze do Batman e Robin. Mas. Não, a filha dele, no caso, né? Mas ele tinha poderes. Mas os poderes dele são diferentes. Ele fez uns elementais, tipo uns golems de gelo pra poder lutar com o galo conseguiu ganhar dos golems com muita dificuldade e conseguiu ganhar do cara no soco. Ele ficou todo ensanguentado e tal, porque ele já não tinha energia nenhuma. E cara, aquilo foi que eu olhei e falei, caralho, RPG de heróis é foda, porque aquilo foi pra... Eu ganhei no soco dele? Não foi no Corvo Negro, não? Foi no Corvo Negro também. Você geralmente ganhava do soco nos personagens. Aquilo foi uma história de aventura foda, cara, porque foi como se eu estivesse criando uma HQ. Aquilo, tipo, não tem como produzir essa experiência, cara. Cara, eu vivi uma HQ. Aquilo foi muito maneiro, eu me senti um escritor de HQ naquilo. Outra coisa bem diferente também que aconteceu com o Galo, que foi fora, mas foi derrota, foi quando invadiram os alienígenas da Terra. Que a galera veio pra ele e perguntou pra ele: Galo! Qual é o plano de ataque? E a resposta sua foi: Leônidas. Ataque. E o que, que você fez? Eu vou em direção à nave, né? Ele voou em direção à nave sem se preocupar com nada. E o que, que a nave tinha? Um escudo. Ele bateu. Já viu aquela cena? Imagina, uma bola de longe. E o mosquitinho indo em direção, o mosquitinho batendo, o mosquitinho caindo morto. Vai acontecer com o Galo. Não, eu tinha tirado o número baixo, mano. Tirou um. Escudo e caiu no chão. Ah, é. Não, outra coisa também foi quando eu coloquei o Thor pra ajudar eles, eles se uniram, bateram o Thor pra derrubar o Mjolnir. Isso aí foi um exemplo de jogador filho da puta, cara. O Thor foi pra ajudar os caras fizeram isso. Ok, olha, você. Bom, pra finalizar, cara, essa história foi com, tipo, quando eu jogava o GURPS. Era uma aventura meio mágica e eu fiz um mago que manipulava a vida. A partir da água ele conseguia criar formas de vida. E quanto mais eu trabalhasse naquela vida, mais forte a criatura, a pessoa ficava. Então, a gente foi seguindo uma aventura que a gente tinha que ir pra África, só que a gente não tinha barco. Então eu acabei ressuscitando um líder minotauro de um grupo de bandidos. E quando ele ressuscitou, ele começou a destruir a cidade toda. Eu só me lembro de dar uns tapinhas no peito dele e falar assim: ó, cuida bem desse corpo, tá? E um monte de pessoa morrendo do meu lado, eu, foda-se. E aí, na viagem, eu tinha pensado: putz, meu personagem pode morrer, eu tenho que fazer algum plano B. Então, na viagem que durou 3 meses, eu fiz uma pequena semente que, se caso eu morresse, eu ressuscitaria naquela semente com as memórias que eu tinha na época. Então eu fiz e botei na minha... Que mamata! Eu fiz essa semente e botei na minha aprendiz. E foi. Aí quando a gente chegou naquela cidade, eu... Pera, mentiu só. Você fez a semente e botou na sua aprendiz. Quão errada então, essa frase. Então, eu tive que botar na comida dela. A semente na vida. Nossa, que nojento. Eu botei na comida. Que nojo. Aquela papa branca, aquela coisa nojenta. Não, eu arroz na doce, é arroz doce hoje? Vai. Eu botei na comida dela e quando ela comeu, a semente estava hoje no estômago. Salmão? Aí, com vinho? Vinho, tainha. Vai. Alô, Marilene. Bom, aí quando a gente chegou lá na África, cara, a gente tinha que passar pelo deserto e a gente não tinha dinheiro. Aí eu falei: putz, vou fazer um pequeno mini mamute e vou vender pequenos mini mamutes. Aí eu cheguei pra um cara: ô, que comprou um pequeno mini mamute? Eu puxei do bolso, e um mamutezinho pequenininho do tamanho, assim, nem palmo. Aí o cara falou assim: não, cara. Vou fazer mini mamute pra poder vender. Qual RPG, qual sistema era esse daí pra um jogar mesmo? GURPS. Ah, beleza. GURPS o quê? Mas volta e meia eu fazer uma lâmina pra ficar me molestando. O quê? Nossa. Como é que é? Não, faz de novo. Ficar me bulinando. Ele fazia uma lâmina. Não, uma lâmina pra ficar me bulinando. Uma lâmina? É? Você fazia uma lâmina? É. Eu criava uma lâmina, só que ela não durava muito tempo, porque eu tinha que trabalhar bem no corpo dela. Explica pra quem, pra quem não conhece uma lâmina. É uma criatura que da cintura pra cima é uma mulher e da cintura pra baixo é uma cauda de cobra. Geralmente tá louco, rapaz. Lâmia é. Ah, é lâmia, isso é lâmia. Isso é naga, isso é naga. A naga é mais serpente do que humano. Lâmia é tipo um centauro, só que em cima, cara. É um homem e embaixo é leão. Não. Não, aqui, olha só. Lâmia, tá aqui. É o que o Mario disse, Vinícius. Da cintura pra cima ela é uma mulher e da cintura pra baixo é uma serpente. Caralho, é mesmo. É que eu tô vendo aqui agora. O lâmia que eu conheço é o metal leão. Deve ser outra coisa. Eu tô vendo aqui que tem uma mulher que parece meio leão. É também a lâmia. Mas é com um acento no A. Ah, é. Lâmia. Cara, você falou molestando, cara. Que escroto. Mais ou menos isso. Eu queria fazer só pra zoar. Mas nisso, o cara que tava vendendo o mini mamute, ele falou: putz. Esse é o problema, você queria... Mario, esse é o seu problema, você cria as coisas só pra zoar. É foda. Mas voltando, o cara cria um cachorro pra proteger o terreno dele. Aí eu falei: pega aí, 20 costas e transformei num cachorro. Eu falei assim: toma. Aí o cara: porra, eu não quero mais não. Aí eu fiquei puto. Eu fiz uma horda de pequenos mini mamutes comedores de pessoas. Ô Mario, vamos adiantar essa história? Tá acabando, vamos adiantar essa loucura? Acho que acabou. Aí, não, tá acabando. Aí um jogador tempo! Calma aí, tinha um jogador que não podia ver caos. Ele acabou me explodindo e eu acabei ressuscitando na minha aprendiz. E os caras ficaram cara, desesperados porque ela acabou morrendo, né, com isso. Bom, e a gente foi seguir caminho. Peraí, calma, calma. Você matou a não, sua aprendiz. Você nasceu dela, tipo, explodindo? Não, ela começou a se transformar em mim. Quando o cara me matou, eu acabei renascendo nela. Então ela começou a se contorcer e acabou virando eu. Nossa. Que filho da puta. Calma aí, não acabou. Era só aprendiz, cara. Esse é o tipo de começo que é do mal, cara. Não, era jogador, porra. Era joga... Eu era jogador. O cara era jogador? Eu era jogador, caralho, não, cara. Esse jogador deve ter ficado muito puto, cara. Não, eu era jogador. A minha aprendiz era NPC. Ah, bom. Ah, bom. Pô, mas não, se era jogador, a gente sabe, né, Mário? Pelo amor de Deus. Não, que comentário foi esse? Não. Que comentário foi esse? E no caminho a gente pegou o personagem do meu irmão, que ele criou o personagem, então a gente foi indo. E no caminho eu criei outras três sementes que eu dei pros outros jogadores. E eu consegui passar pra eles. Que é o plano C, D e F, né? E nisso. Filho da uma serpente. O que ele fez, Vinícius? Eu vi. Ele passou pro jogador agora. O jogador. Cara. Nossa, cara. Calma, que acabando, já tá acabando. Veio uma serpente e acabou comendo o personagem do meu irmão. Eu falei assim, putz, vou tentar salvar ele. Ele conseguiu quebrar os dentes da serpente. Aí eu falei, vou fazer um tufão dentro da boca dela pra puxar ele pra cima. Saca? Que é isso? Aparelho de médico? Não, aí eu. Mesmo? Eu era um mago manipulador de vida, só que eu tinha umas magias de vento. E nisso eu consegui fazer um tufão. Eu fui muito bem no dado. Eu, na minha cabeça, eu fiz um tufão, sabe aqueles tufão transparente de vento? Mas eu acabei criando uma tempestade, cara, que acabou me dilacerando. A tempestade desceu um furacão F5 e me explodiu. E meu irmão acabou morrendo. Só que nisso, os outros jogadores fugiram e tinha um cara que podia. Ele desenhava alguma coisa e essa coisa criava vida. Ele criou um bunker, e nisso ele começou a se transformar em mim. Aí o outro jogador, que porra é essa? O maluco saiu batendo e ele acabou se explodindo com uma habilidade final dele, que é uma Jinkidama. Quando ele se matou, o outro jogador começou a se transformar em mim. E ele acabou se matando também e eu matei o grupo. Caralho. Você destruiu o RPG. Você destruiu o RPG, cara. Parabéns, Mário. Então, gente, quando for jogar RPG, não jogue como Orion. Vinícius. Resumindo a história, não façam isso. Leônidas, por favor, você, vai encerrar. Basicamente, depois de muito tempo de aventura, eles descobriram uma outra terra, uma outra land. O que você tá falando, cara? Você se introduziu no assunto do nada? Não. Eu tô resumindo, tipo, teve muita aventura, os jogadores. E que RPG? Qual RPG é esse? No que você jogou. Ah, tá. Aí, tipo, a galera encontrou uma terra de cima, que não ficava à vista da galera de baixo. Aí, tipo, pra poder entrar, você tinha que subir uma mega montanha, assim, tal, tipo, pedregosa no começo, depois ela começava a ficar com frio, a montanha, ela ficava gelada, começava a vir muita neve que batia até a altura da cintura. É, porque quando você falou montanha, ficava com frio, sou estranho pra caralho. Sou estranho pra caralho, eu sei. Aí, depois que chegava no topo, tipo, era quase impossível alguém chegar no topo, mas quando o player conseguiu, a galera, os jogadores conseguiram chegar no topo, lá tinha um Leonal, que era tipo um humano normal, assim, só que um leão, era um homem leão. Aí ele guardava esse lugar, acho que ninguém sabia até, ou sabia, mas aí só sei que ele explicou, pra poder lutar com ele, pra poder subir, tinha que lutar com ele, que ele ia fazer um portal e mandava todo mundo pra cima. Um lá conseguiu lutar e fez pra todo o grupo. Aí conseguiram subir. Tipo, voltando num outra ocasião, chegou um personagem novo. Só que esse personagem novo nunca tinha lutado com esse Leonal. E ele era druida. Eu lembro disso. Aí o que ele fez? Ele chegou, o Leonal fez o desafio, você vai ter que lutar comigo, eu faço portal e te mando lá pra cima. Aí ele falou, ele era druida, né? Ele, ok. Aí no que ele se preparou pra poder. Nossa, filho da puta. No que o Leonal se preparou pra poder lutar com ele, não teve nem tempo. Apareceu uma águia gigante, pegou o Leonal, subiu com ele, subiu. O druida lá embaixo pegou uma lança, cravou no chão, a águia soltou, o Leonal caiu com tudo no. Caiu tudo no, com a barriga assim na lança, tal, tripas aparecendo. Aí esse druida tirou ele. tirou a lança, Kuro conseguiu curar, que não tinha dado dano pra poder matar ele, não tinha conseguido chegar no nível de matar ele. Curou ele, aí o Leonel foi, respeitou o cara a vida inteira e subiu ele. Esse foi foda, eu lembro disso, cara. Caraca, agora, isso foi muito... Eu fiquei muito puto, porque eu tinha pensado numa puta... Eu lembro dessa... Vale lembrar, só pra citar, uma vez que eu me ferrei também nessa aventura mesma, foi que eu tinha um guerreiro, líder do grupo. Eu tinha o meu guerreiro e eu xinguei uma maga que tava prendendo um dragão com uma mão só. Maga não, era uma deusa. Isso, eu xinguei uma deusa de vadia e ela tava prendendo um dragão com uma mão só e ela me explodiu. Isso foi coisa de jogador. É verdade, cara. Segunda vez que você morre pra Deus. Segunda vez, pra Deus, eu sou foda. É, então, é isso, né, galera? Ah, não. Pera. Que maneiro. Todo mundo contou a origem dos nomes por aqui, então eu acho justo eu contar a minha também pra ficar conceitualizar, né? A minha não teve nada... Wallace? A minha não teve nada a ver com RPG. Foi na quinta série, eu fui na escola e tal, como vocês devem saber, meu nome é Wallace... Olha aí, que é com Wallace, Wallace, muito criativo. É, e eu tenho uma semelhança com o animal koala. É teu anarelo, muito forte. Não, eu tenho uma semelhança com o animal koala. E na escola ficavam me chamando de koalas. Então, eu muito triste, né, criança de quinta série, ofendida com essa situação, fui pra minha casa, almoço, cheguei. Aí eu falei, meu pai me viu triste e tal, meu pai perguntou, pô, Wallace, o que foi que você tá triste, que não sei o que e tal. Ah, não, me deram apelido novo na escola, que não sei o que lá. Aí ele, inocente, né, como pai, do que tava te chamando? Eu falei, ah, me chamaram de koala, falaram que eu penso um koala. Aí meu pai, levando o garfo de comida até a boca, ele parou, no momento exato, olhou pra mim, abaixou o garfo e falou, caraca, eu convivo com você há 11 anos, eu nunca tinha reparado, mas parece um koala. Caraca, cara, muito papai. É foda. Então é isso, galera. Se você... continue essa conversa nos comentários, que vocês não fazem, porque vocês têm preguiça, porque a gente sabe que tem gente ouvindo isso aqui. Muita gente ouvindo isso. Não tem, não. Não tem preguiça, não. Eu sei que tem muita gente que não tem. É. A galera lá do cara do Sapo Brothers lá. Eu sei que não tem preguiça. Não, eu tô falando que a maioria tem. Em sua maioria, a galera tem preguiça. Continua essa conversa, a gente quer saber. Mas você não tem. Você não tem preguiça, cara. Eu sei que você não tem. A gente tem. Tá falando com você. Você é com você. A gente tá falando com. Você não é aquele cara do grupo que não comenta. Eu sei que ele não comenta, porque eu não vejo comentário dele. Mas você, eu sei que comenta. Então é isso, galera. É, conte você pra gente a sua história de RPG, a vez que você se ferrou, ou alguma dica pra poder acrescentar no assunto, a gente poder agregar no nosso próximo leitura de e-mails e comentários do site, agora que virou leitura de e-mails e comentários. Tudo bem. É, conte a sua história, ou deixa lá no site, bonitão, que a gente dá uma curtida e leia no próximo e-mail. Mas, gente, não demora muito, não, vocês vão perder a vez, né? Igual o Nego tá botando... comentando no Batman vs Superman agora. A gente não vai ler, cara. Desculpa, a gente não vai ler, porque já passou, né? Vamos time. mas tudo bem. Acrescente no site e é isso. Tchau, até a próxima sessão. Pega mais um pacote de Cheetos lá e vamos continuar ouvindo o Huntercast, cara. Muito bem, Oron, chegamos aonde? Na taverna para ler os e-mails do pessoal, os recadinhos, ali no quadro de avisos. Eu tô com sono. Ei, já viu quando você tá com sono? Ah, eu quero ir embora. Essa taverna tá fechando, graças a Deus. Né, que vai sair primeiro que todo mundo? Tá tarde, cara. Tá fechando cedo hoje. O pessoal tá com muita raiva. Tá cedo. Tá tarde, cara, tá tarde. Você fica contando essas histórias demoradas sobre RPG aqui. Ai, só ferra. Muito bem. É, vamos então, vamos rapidinho, vamos dar só o feedback da galera. Temos recados? Temos alguma coisa hoje? Temos o Rafael Dourado. Rafael Dourado, o que o Rafael Dourado nos disse dessa vez? Eu gostaria de abraçar virtualmente o Nerdmaster por execrar publicamente essa bomba. Execrar. Essa é a palavra. Destaque execrar. Essa é a palavra. Publicamente, essa bomba que é 2001. O velho truque de fazer algo que não tem sentido e quando reclamo disso, acuso o público de não ter entendido. Vide Donnie Darko, cara. Cara, sabe qual é o problema? Eu descobri. O Donnie Darko, ele tem um livro complementar, cara, pra, tipo assim, pra você poder entender o filme, você tinha que ter lido o livro antes, olha só que cagada. Ou pra você entender o filme, você tem que ver o filme e ler o livro, ou vice-versa. É que nem o StarCraft agora, da... StarCraft, Warcraft. Nossa, é tudo craft, vamos lá. Eu sou Donnie Darko falando aqui, eu tenho uma teoria. O cara do Brokeback Mountain já tinha visitado... O cara do Brokeback Mountain, pior que é ele mesmo, cara. Eu tinha visitado no tempo uma vez. Ele começa o filme acordando longe de casa. E o que ele tá vivendo é uma realidade alterada. É por isso que tá tudo dando problema. E ele tá vendo o cara fantasiado de um coelho monstruoso com um efeito colateral. Na minha cabeça, o filme fica melhor, igual o Homer Simpson faz pra resistir à lavagem cerebral do filme religioso. Essa teoria dele é meio estranha. É maneira, mas é furada. Porque aquele cara coelho que aparece... Ele é o cara que ele mata na festa. É o cara coelho. É o cara. Cara, olha só. Vamos ver se... Deixa eu tentar explicar melhor. O coelho é o cara morto que voltou a poder ferrar a vida do Donnie Darko. Porque o Donnie Darko no futuro matou ele. Entendeu? Não. Eu tô cagando, meu filho. Eu vou ter que assistir pra ter as próprias conclusões. Bom. E ele tem mais um comentário. Absurdo, achei Duke de Matar 4.0 um filme ruim. Na minha lista pessoal, é o segundo melhor da série. Eu considero que o 5 nem existiu. Ele tá disputando com o quê? Com o 1, que é foda, o 2, que eu não vi, o 3, que é o da bomba, que também não era nem pra ser duro de matar, mas tudo bem, vai daí. E o 4, e o 5, que nem existe. O 4.0 é o segundo melhor pra ele, hein. Mário, você não tá entendendo. Não tem muita concorrência nessa lista de 5, não, cara. Essa bosta aí mesmo. E aí, mais o quê? Tá, Antônio Cepeteia. Cepeteia. Caralho, esse é o sobrenome, né, cara? Cepeteia. É um sobrenome lindo, cara. Cepeteia é um foda. Ele nasceu em 1986. Vamos lá. Por quê? Ele tá aqui, Antônio Cepeteia, 1986. Antônio. Antônio Centopeia. O que o Antônio Centopeia disse? Não, é Cepeteia, é Cepeteia. Tô lendo errado. Puta que... É a bebida e o sono, né, cara? Agora vai ser o Antônio Centopeia com 1986 patos. Vamos lá. Ele falou: achei que faltou o ataque dos tomates assassinos na lista de vocês. Poxa, é um clássico das tardes da segunda-feira do SBT. Caraca, tomates assassinos. Esse filme é ruim, cara. Não, mas relaxa, Antônio Centopeia. Não, brincadeira. Vai ter outras edições que vamos abordar mais filmes. Aqui nessa a gente teve que ser mais rápido, porque é muito filme pra poder falar e muito pouco tempo de áudio. Apesar do HunterCast ter em média 2 horas, né? 1h40. Eu não entendo isso, cara. A gente grava 1 hora de cast, chega na edição e fica com 1h40. Mas tá bom. Esse aí, por exemplo, ficou assim, 1h40. Deu 1h10 de cast. Ó, mas relaxa, cara. A gente vai gravar mais coisas. A gente vai falar sobre jogos que nós sabemos que é ruim, mas a gente odeia. Livros e coisas do tipo anime e tudo mais. Jogos que é ruim sabemos que a gente odeia. Jogos que sabemos que é ruim e a gente adora, né? Isso que você quis dizer. também. Enfim, aí o Mario vai... E a gente também vai falar de animes também. O Mario vai poder falar do Jojo dele, que ele sabe que é uma bosta e... Tá maravilhoso, cara. E o mangá tá melhor ainda. Tá bom, vai daí. Cara, e aí? Acabou? Ou tem mais um? E o Nerdmaster respondeu. Ah, não, senhora. Não. Nerdmaster que se dá. Doug Kuro. Olá, Hunters, adorei o tema de vocês. Espero que gostem do vídeo da minha reação ao comentário do Nerdmaster. Mas cadê o link, meu cara? Ô, Doug. Doug, vem cá no colinho do tio. Doug, bota o link aí, mano. Procura lá o link lá e coloca ele aí. Vamos lá, acabou os recados? Ah, sem mais, né? Bom, cast com tema complicado. Pois os participantes acabaram esquecendo o propósito do tema, não é, Colas? Bom, eu continuei no tema. Assim, não, olha só, eu tenho um argumento. Não é que eu me perdi no tempo que eu esqueci o tema. é que esses filmes que eu falei, gente, vocês têm que aceitar, eles são ruins, gente. Eles são ruins. Sete Gatinhos é uma merda, cara. Sete Gatinhos. Não. Sete Gatinhos é um clássico do cinema nacional. Sete Gatinhos é um filme merda, cara. É um filme merda. Inclusive, Duro de Matar 4.0 também é um filme merda. Vocês estão loucos. Vocês estão malucos. Vai daí. Mas o que é divertido? Pra mim, um que está nessa lista aqui, gostei, mas fede, é o primeiro Mortal Kombat. Outro muito bom. Nossa senhora, o primeiro Mortal Kombat é lindo. Ah, caraca, cara. O primeiro Mortal Kombat é demais, cara. Aquela dancinha. Nossa, a descida de escada do Zero, você viu? Já viu, Wario? Já vi. A descida que ele dá rebolando. Cara, eu sempre tentei descer a escada daquele jeito, eu nunca consegui, cara. Quando ele vai lutar com o Liu Kang, muito foda, cara. Outro muito bom é Aliens vs Predador. Dois filmes dele. Paul W.S. Anderson. Coincidência? Olha só. Tá isso aqui, ó. Escutou? Tá ouvindo? Sabe o que é isso? Sabe que cheiro, tá cheiro de merda vindo desse filme? Inacreditável! Ele comentou e perdeu. Bom, olha só, o Nicuro mandou outra metade. Acho que ele usou drogas e ele esqueceu de mandar. Ele disse que mandou por e-mail, mas não está no e-mail. Aqui, desculpa, eu tinha certeza que ele enviado. Que havia enviado para o e-mail. É, Doug, você não enviou e ele até agora não chegou. Imediatamente. Eu não ligo para a qualidade do vídeo, afinal, estou mantendo o espírito do tema. Novamente, sinto muito pelo grano, estou mandando para o e-mail dos Hunters para que não haja desta vez equívocos. Não tem link de novo do seu blog e não tem coisa nada no e-mail. Pô. O Doug, ele tá de sacanagem, né, cara? Ele bebeu hidromel batizado. Ele bebeu. Né? O Leones deu batizado pra poder roubar o cara. Vai, e aí, acabou? Acabou, é só isso. Graças a... Quer dizer, Lê aí, peraí. Olha, vamos lá. A galera pode nos comunicar? Pelo Twitter. Twitter? Que é o Hunter pela... Twitter. Que é o Hunter Underline Cast. E... A galera pode nos contar no Facebook, que é... HunterCast, tudo junto. Olha aí. E também, se você não quiser ir no Facebook, não quiser ir no Twitter, que deveria, pra deixar claro que você deveria fazer isso crescer, mas tudo bem. Olha, eu queria avisar uma coisa. Nosso Twitter é meio morto, porque eu não sei usar o Twitter, eu não gosto. Só o Facebook, ele que tem as postagens de vez em quando eu tô com o saco. Eu não tô falando do Fallout, aí eu vou lá, poxa, eu não sei mexer, eu não tô com saco. Pera. Mário, o Koala se ficou maluco. Eu vou fazer uma promoção aqui agora para conseguir trazer mais Hunters pra essa bagaça. Ai, meu Deus. Tá preparado? Vou botar a espada na mesa. Ai, meu Deus. O Koala, olha só, editor, que sou eu. Bota a ênfase na minha voz agora, hein. O Koalace vai dar para quem trouxer mais pessoas para curtir o Facebook e seguir no Twitter um encadernado exclusivo da DC, Torre de Babel. Olha só. Mas, para isso, além de seguir o Twitter e o Facebook, para a gente saber quem é que trouxe mais ouvintes, a pessoa tem que escrever assim no... post que vai estar no Facebook, fui reunido por... E marcar a pessoa no Facebook, entendeu? Fui reunido por... Bom, eu vou ganhar o concurso, pois eu vou ganhar o prêmio e depois a gente vai poder repremiar ele depois. Loucura, não. Você tem até o dia 31 de agosto para poder conseguir o máximo de gente que vocês puderem. E assim, gente, o prêmio, a gente vai anunciar o vencedor, sem ser no próximo HunterCast, que seria o 4. Vamos anunciar no e-mail do 5, então, querido... Você tem aí 2 meses praticamente para você conseguir trazer o máximo de Hunters possível. É com você, reúna o Hunter você para ganhar um Torre de Babel. E se esse negócio for bem sucedido, Leônidas e Orion já confirmaram que vão dar também uma surpresa para quem conseguir também no próximo mês. Então vão ser um sorteio em cada dois meses, Mario? É isso mesmo? Talvez, vamos ver se eu tenho coisa suficiente para premiar. Vamos correr atrás aí, gente. Olha aí. E se vocês quiserem, podemos mandar autografado pelos três. Pronto, antes que fique famoso. Depois que ficar famoso, vai virar mainstream. Exatamente, porque no futuro é muito dinheiro. Muito dinheiro. Quando a gente tiver a panelinha dos podcasts, vai valer muito dinheiro. Ou não. A gente vai mandar uma foto junto, os três assinando. O máximo que... O máximo que nós três acionar, sabe o que pode acontecer? Desvalorizar a obra. Então é isso, curta o Facebook, acessa o Twitter, comenta no site ser lido na próxima semana, conte sua história. Calma aí, esquecemos de falar o e-mail, que é tavernahunter@gmail.com. Então, mande seu e-mail se você quiser, claro, a galera agora hoje em dia tudo é site, mas comenta no site, conte a sua história de RPG para a gente ficar sabendo e ler no próximo e-mails e ficar aquele programa bonito e grande com histórias e risos e o Wallace atrapalhando direto o que o outro tá lendo a poder fazer seus comentários sem graça. Exato. Ah, eu vou aguardar daqui que eu vou fechar a porta. Vai. Ô, Mário, você não é o taberneiro. Vamos lá, taberneiro. Vamos fechar, Mário. Vambora. Tchau, pessoal. Vambora. Tchau, até a próxima caçada.